Ora, bem-vindos a todos a mais um podcast, esta sua vez gravado no dia 24/3/2018 e já agora vou fazer uma coisa que já não faço há muito tempo, por distração talvez pessoal. Podem encontrar este podcast no site mkpr.com, podem-me seguir no Twitter e eu gosto muito de gravar podcast fora do convencional em que tenho alguém para trocar ideias como um convidado ou um swapcast, porque há outras pessoas que também têm a sua plataforma e então fica tudo partilhado. Mas eu só gostaria de referenciar aqui que, apesar do horário apertado todos nós, alguém também me pode lançar o rap de querer gravar um podcast comigo à vontade. É só irem ao Twitter e, como é que é, escreverem área 51 MPSON, porque é tipo em jeito de chalaça e acho que me encontram fácil e na boa, sinceramente. mkpr.com, tenho um canal no YouTube também, podem procurar o mesmo nick do Twitter, área 51, como eu gosto de dizer, e pronto, na boa, é só porque eu realmente esqueço-me de fazer estas coisas, porque gosto de trazer conteúdo e aqui vamos nós para o conteúdo e vamos começar então este podcast, que só vou acabar de o gravar amanhã, isso já é mais do que óbvio, é incrível, mas este aqui vai mesmo ser acabado de gravar amanhã. Independentemente disso, 24/3/2018, aqui estamos nós para mais um podcast, vamos começar pelas notícias falsas que surpreendentemente têm vindo a trazer algumas notícias que eu até acho um pouco verdadeiras por serem escandalosas demais para ignorar debaixo do radar dos mídia, como por exemplo as redes sociais, a coleção russa e afinal o Facebook, o que já foi mais que discutido exaustivamente nos podcasts que eu já fiz anteriormente. Fico satisfeito, mas prometo também, como tal mais que uma daquelas notícias que apesar de ser escandalosa demais e verídica, acaba por ser significativa demais em género de quem paga a conta para estes canais noticiosos, também vos prometo que daqui a uma semana já não se fala mais nisso. Não se fala mais nisso. Como todos os casos dos clubes corruptos de futebol e etc. Mas pronto, nós estamos a fazer o quê? Estamos a ouvir as notícias. E o que é que as notícias têm? As notícias não têm nada para dar, porque mesmo o critério noticioso que hoje em dia nos é apresentado é completamente, fica muito aquém do que era-nos prometido como em termo ou jeito de notícia. E o mais irónico, vamos começar a dar a voltinha ao mundo, o mais irónico é que, por exemplo, como na Inglaterra, o canal da BBC passou uma peça, muito ironicamente, falando mal deles próprios, como se estivessem a passar um atestado de autoridade e de autoanálise para ganharem credibilidade em termos de toda a propaganda que continuam a arremessar para estes ouvidos incultos que continuam a apreciar a qualidade da língua inglesa como forma de dar algum tipo de credibilidade por causa da entoação como entra dentro dos nossos ouvidos. Vamos ouvir então um clipe que a BBC, a própria BBC, espera aí, deixa ver se tenho isto tudo ok, a própria BBC, que até no tempo do James Cameron suprimiu os escândalos de pedofilia que aconteceram no Parlamento, como nós olharmos para os nossos e pensarmos no que aconteceu anteriormente e as penas que foram dadas aos participantes e nunca... Onde é que tu vais? Calma. Ok, pronto. O que eu estou aqui a tentar dizer... o que eu estou aqui a tentar dizer é que tudo o que nós ouvimos, lemos, vemos... É uma daquelas coisas que é a propaganda que está a ser administrada com uma ferramenta chamada a comunicação social, que tem um braço, tem um tentáculo, tem uma força, tem um poder muito grande na psique da compreensão da sociedade que nos rodeia, o que nos impede muitas vezes, como farto-me dizer, digamos, a perspectiva correta para começar o combate para fazer disto um melhor mundo. Mas ninguém melhor, porque depois tudo o que é apofático também acaba por ser usado como forma de ferramenta manipulativa em relação à consciência de quem aprecia a credibilidade de um canal de notícias que eles próprios autoproclamam como Hollywood, a sua própria credibilidade em termos de algum tipo de reputação, que eles próprios são os juízes e os carrascos da sua própria indústria, daí ficarmos assim um bocado. Ou jogas o jogo ou não jogas o jogo. Nós estamos realmente num mundo de 8 ou 80. Eu gosto muito de dizer que as nuances do planeta em particular têm vários tons de cinzento, mas a narrativa que nos é contada realmente é uma coisa muito simplória, muito, muito feita como bom e o mau, o renegado, o anti-herói. Eu nem sei como é que vos hei de explicar, mas a narrativa do planeta está-nos a ser explicada como se nós fôssemos infantis. Uma cambada de crianças que não percebem a narrativa, não têm a capacidade analítica de perceber realmente o problema como ele o é, e então por que não mais enterrá-los como esta escravatura típica do século XXI, que está a ser fardada e está a ser marchada com um contexto completamente diferente, porque a história assim o dita, apesar da tendência ser sempre a mesma, muda sempre o cenário. E este é o cenário. Este é o cenário. E toda a gente se anda a guiar por uma peça que até a BBC usou como tipo psicologia reversiva ou tipo poder do negativo, aquele. Digamos, chamariz do desafio, a negação a ser usada como uma forma de agir positivamente, que não passa de um jeito de manipulação, de certa maneira, porque todos nós sofremos da mesma coisa e a única maneira de evitar isso é fazeres tu por ti primeiro e identificares quando alguém o está a tentar fazer para ti. Independentemente disso. Então vamos lá. BBC. Desculpem, lindo a explicar exatamente o que eles são, hipocritamente a tentarem se juntar a um contexto revolucionário e a darem credibilidade a si próprios, apesar de se estarem a expor a si próprios desde o momento que a gente segue esta saga da vida humana há algum tempo. Fake news. We think it's a problem. I think fake news is a problem because it can influence how people make decisions. It leaves me feeling like I don't know who to believe. And it worries me that people are growing up misinformed. And if we're misinformed, how can we understand the world around us? I think it's a problem because it leads to confusion. And we begin to mistrust all news sources. What exactly is it? Fake news is lies and propaganda told for a political or commercial purpose which deploys digital technology, social media, new networks to go viral, to reach around the world and influence millions of people very, very quickly. Fake news is one of those phrases of the moment, but essentially we're talking about news stories, information that people are deliberately trying to distort for political advantage or commercial advantage, for example, trying to get profit or make a profit out of a situation. So what about news that's just wrong, like when someone's just made a mistake? Mistakes can be made. Journalists sometimes make mistakes too. Or sometimes you might be reading a story and the headline could be misleading. Or a photo in that story could have been changed in some way. It might even have been changed to make you laugh, to make you want to share it. These stories we wouldn't necessarily call fake news, but they are misleading in some ways. So a fake or... Peraí. O que, lá está. Eu acho super engraçado. O que é que nós ouvimos aqui? É ela a dizer... Epá, às vezes a gente comete erros, tipo, caiu um canadá, ou tipo, não sei, um conflito geopolítico, uma história mal contada, uma justificação não justificada. Isto é exatamente, e depois a BBC parece que está a passar isto como forma de se libarem eles próprios, como se um advogado lançasse um memorando com uma equipa de 60 atrás a dizer. Nós temos que passar uma peça assim, senão um dia, se a bolha arrebentar por acaso, que era a melhor coisa que acontecia para a humanidade, a gente pode vir a sofrer algumas consequências, tipo de perder a cabeça. E então tem que passar peças assim, porque, a gente às vezes engana-se. Ah, a sério? Porquê? Porque vão às redes sociais ler boatos e agora sabendo nós. finalmente a confirmação oficial que as redes sociais andam a poluir a nossa própria vida e nós próprios é que andamos a sabotá-la voluntariamente, meu Deus, mesmo naquela. E agora, o que é que vamos fazer? É melhor tomar medidas de contingência, porque até aquilo que nós pensávamos que era verdade e que é o senso comum, a forma mais unificadora da humanidade, acaba por ser o próprio veneno a ser usado contra nós em termos de nos esquecermos até do que é pensar individualmente, como um indivíduo. Vê bem o que se apresenta à tua frente. Faz sentido? Alguma vez há de fazer sentido? Só para quem é racionalmente insano, por assim dizer. Ou, por dizer, marxismo cultural. Mas vamos lá, então, continuar a ouvir um próprio influenciador da opinião pública a nível mundial em termos geopolíticos que justifica conflitos e genocídios mal contados, como este que está acontecendo na Síria, ou como aquele omissivo e oprimido que continua a acontecer num Estado que não é um país, mas autoproclama-se como tal. Para bom entender, meia palavra basta. Vamos lá então continuar a ouvir este clipe, porque a fórmula é sempre a mesma. False stories tell us something is real when it's actually not. What about when someone tells us something is fake or false when it's actually real and true? We need to be very careful about the misuse of the phrase fake news. If you're a politician who wants to close down debate, then you might use the phrase fake news because you don't want people to ask you questions about something uncomfortable. And that's a legitimate area for democratic inquiry, so it's really important that we're clear about what fake news does and doesn't mean. You're feeling confused, I'm feeling confused, right? There's all these words, fake news, hoaxes, spin, but in the end, just be aware that not everything you see online is completely true. It might be helpful to think of it not just in black and white terms, but there's lots of different ways that a story might be misleading or inaccurate, it might be spin, and in all of these situations, it's helpful to step back and just ask yourself, is this likely to be true? Does this feel right? Before you go on and share it on social media and pass that story along. E uma peça altamente produzida, e é engraçado que, da maneira como eu estava a falar cripticamente de um dos responsáveis, quando resumi o clipe, a palavra até passou subentendidamente, mas pronto, isso é aquelas coisas um bocado estúpidas. Mas então, vamos lá saltar para mais qualquer coisa. Mais qualquer coisa. Ora, por acaso, no último podcast, usei um anúncio daquele interesse da saúde que existe, que está a ser imitado e copiado, e mais tarde ou mais cedo, acreditem, vai chegar aqui às nossas salas a indústria farmacêutica, a sua força, o seu poder. Infelizmente, a Bayer e a Monsanto já foi aprovada a fusão pela União Europeia, porque vejam lá como o corporativismo funciona, que até um organismo autoproclamado, não compreendido para quem está atento, mas autoproclamado democrático a representar o interesse do cidadão, o que é uma piada. É uma piada. É uma piada autêntica, é um cuspir na cara. É um cuspir na cara para toda a gente que anda a tentar fazer isto funcionar. Mas no podcast anterior, lá estou a divagar com o meu ódio, meu Deus. No último podcast passei um anúncio de medicamentos, que nos Estados Unidos é prime time, na boa. Eles passam o maior cheque mesmo. É um negócio multimilionário e todos nós na Europa, apesar de não compreendermos a verdadeira essência da segunda emenda, acabamos por também cair no erro de não acharmos que aquele sistema de saúde é altamente injusto, é gerido por seguradoras, e as seguradoras têm sempre o nosso melhor interesse, desde o momento que já estás cadáver, em relação às cláusulas escritas em letras pequenas no contrato. Porque eles não passam de um negócio. A ideia é ganhar dinheiro. Nem que tu morras. Como tudo na vida, infelizmente. Isto anda realmente catastrófico. Mas, mais uma vez, passei aquele anúncio estúpido de um medicamento qualquer. E o mais irónico é que destes há as resmas. Mesmo... É que é tão prolífero no prime time americano que acaba por ser uma, digamos, isto eventualmente por questões de escravatura financeira ou económica em termos de gestão do país e órgãos comunicativos que, do qual fazem parte do veículo para propagar esta informação ridícula. Mais tarde ou mais cedo, a Europa também vai começar a levar com estes anúncios em que, quando nós pomos numa população que usa armas, mas só para contextualizar isto, na, digamos, naquelas pessoas que não estão a ver o filme como deve ser, vamos então ouvir o que é que vai acontecer no futuro em consenso, em termos de contraindicações para medicações que, apesar da promessa, são contraprodutivas, e isto é um espetáculo. Despite all of the things you do to get a good night's sleep, it can feel as if they get undone. While you lie there, restless. Sound familiar? Maybe you should talk to your doctor about Belsomra. A prescription medicine for adults with insomnia who have trouble falling or staying asleep. Belsomra is an FDA-approved sleep aid that works differently because it targets and inhibits the action of orexin, a neurotransmitter in your brain that is believed to play a central role in keeping you awake. In clinical studies versus placebo, Belsomra helped patients fall asleep faster and sleep more throughout the night. Do not... Pera. Lindo. Agora, a gente já ouviu o anúncio. Acabámos de ouvir o anúncio. Eu interrompi o anúncio mesmo onde o anúncio acaba. Mas agora vem o advogado com as suas cláusulas a dizer assim, pá, dentro desta legislação a gente agora tem que pôr este disclaimer, que é como o disclaimer toda a gente aceita quando abre uma conta no Facebook. Né? É isso mesmo. Então agora vamos ter que dizer, em troca de um compromisso que te faz adormecer mais rapidamente... Vai correr uns quilómetros amanhã, que isso acontece naturalmente, mas em troca de um comprimido, o anúncio, garanto-vos, eu interrompi isto aos 39 segundos, tem uma hora, 1 minuto e 30 segundos. Por isso, agora é a parte má. Que é, em termos percentuais, meu Deus, não é? Desequilibra logo a balança, mas lindo, pela nossa saúde. Vamos lá ouvir o resto. Vem aí as contraindicações. Take Belsomra if you have narcolepsy. When taking Belsomra, don't drive or operate heavy machinery until you feel fully awake. Walking, eating, driving, or engaging in other activities while asleep without remembering it the next day have been reported. Belsomra should not be taken together with alcohol. Abnormal behaviors may include aggressiveness, confusion, agitation, or hallucinations. The temporary inability to move or talk, known as sleep paralysis, for up to several minutes while you are going to sleep or waking up, and temporary leg weakness have also been reported. In depressed patients, worsening depression, including risk of suicide, may occur. Alcohol may increase these risks. Side effects include next day drowsiness. So if you're looking to get more sleep, keep doing the things that help. But also, talk to your doctor about Belsomra. Ei, ganda estrilho. Eu depois tento editar isto. Alguém percebeu a ironia? É que é tipo, a sério. Mas depois, quem é que é esta gente? Mas quem é que está por trás da cortina a patrocinar este tipo de zombificação? Eu nem sequer tenho melhor palavra. Zombificação autêntica da sociedade. Isto é incrível. Na boa. Não, mas No intervalo da SIC Notícias / Noutro País com Dia de Cá Chegar, porque nós estamos aí de encontro sempre à tendência do Império, depois, como é que vamos chegar? E quem é esta gente? Quem são os intermediários? Será que são pessoas com boas intenções? Será que são pessoas genuínas? Ou são pessoas tipo assim? Has ordered so-called pharma bro Martin Shkreli to hand over more than $7 million in assets in his securities fraud case. Today's order would let the government go after personal property. Prosecutors say it includes a one-of-a-kind Wu-Tang Clan album and other valuable collectibles owned by the former pharmaceutical CEO. The 34-year-old was found guilty last year on charges he cheated investors in two failed hedge funds. Portanto, corruptos, andam a gastar a sua fortuna, porque basicamente estes objetos, às vezes bastante inéditos, comprados em leilão, apresentam uma isenção fiscal em termos da parte que tu tens que pagar ao Estado pela tua despesa, mas como é um leilão e tem sempre assim uma conotação de solidariedade em termos da contribuição que vai ser oferida em termos de lucro, no próprio leilão, porque não passa de um negócio com isenção fiscal, quase assim como aquelas coisas que as igrejas e os clubes de futebol praticam. Estes eventos acontecem e é engraçado. É engraçado porque, então, esta é que é a gente, e fora as histórias mais podres. Porque, sei lá, gastar a sua fortuna à conta da miséria em nome da saúde por alguém para comprar um vinil exclusivo do Wu-Tang Clan. Uau, não é? Bacana. Obrigado por te preocupares com a minha saúde. Obrigado, Sr. CEO. Muito obrigado. E este é o mundo em que a gente vive e que a própria BBC admitiu, de certa maneira. E agora vamos dar um saltinho à Itália. A Itália... Vou ser muito sincero com vocês. Epá, eu não tenho tido tempo para investigar a fundo o que é que aconteceu ali. Mas estou a estranhar o sintoma. Que é aquele sintoma de... Não vamos dar nenhuma projeção mediática a alguma coisa que possa estar a vir a acontecer de bom. Porque já estão a aprender também com o erro do Trump, daquela demonização que agora caiu em cima do Facebook, é uma empresa, está no Silicon Valley, na Califórnia e nos Estados Unidos. E então? Não faz sentido. E então tenho aqui um clipe, já é um bocado, digamos, antiquado, porque eu não tenho conseguido gravar isto atempadamente como eu gostava de o fazer. Mas, de qualquer maneira... Está aqui assim, cripticamente, uma explicação pelo qual foi um assunto que, além de não ter tido muito tempo mediático nem relevância, a própria conclusão, devido ao silêncio, dá para desconfiar. Dá para desconfiar. Italy's election earthquake is being felt in Brussels. The support for Eurosceptic and anti-immigration parties coming as a big shock from a country that's traditionally showed a lot of love for the European Union. But economic and migration worries have taken their toll on voters. Mrs. Merkel has a lot of responsibility for what's happened because she took a unilateral decision, he says, referring to migration, without any real discussion with her EU partners. I don't think that Italians are Eurosceptics, this man says. I think Italians have been waiting for answers from politicians. The answers haven't come for many years. So people vote to make politicians react. But here in Brussels, there's a feeling that voters may have become confused about the issues at the heart of Italy's vote. This is a European trend, she says, like with Brexit. Unfortunately, people talk about migration by connecting it to social distress, but it's actually a result of the economic crisis. For forces in the EU Parliament driving a Eurosceptic agenda, the outcome of Italy's poll is a step forward. They do not wish European Union to continue in this way of a federal Europe or United States of Europe or deeper integration, and I hope that this message will be heard by Mr. Juncker, Chancellor Merkel and President Macron. Ou seja, não gostaram. Ótimo. Quando eles não gostam, eu adoro. Alguma coisa deve estar aqui a acontecer E sinceramente, isto é um assunto para uma pessoa se focar, porque pronto. We'll return after these messages. Ora, bem-vindos a todos. Bem-vindos a todos. Antes de mais, deixem-vos desejar uma boa Páscoa em que festejamos, digamos, uma versão do Walking Dead que aconteceu há 2018 anos, em que festejamos também o facto em que os coelhos põem ovos. Mas eu estou-me marimbando, faz parte da minha tradição. Obrigado pelo feriado, estou tão satisfeito de ter um diazinho extra. Parece umas mini-férias para quem trabalha de 11 em 11 meses. E deixamos já dizer que este podcast vai ser completamente descabido. Porque para já... Enfim, eu depois meto um disclaimer antes disto. Isto vai ser tipo o segundo segmento e eu depois arranjo qualquer coisa para dizer porque é que juntei tipo 20 minutos que reciclei da semana passada com mais estes e o tal erro que eu disse que daqui a uma semana já não se falava nisso. Mas eu estou tão entusiasmado com os eventos que têm acontecido, nomeadamente dentro destas redes sociais, que tenho que dizer mais uma vez que é uma coisa que eu tenho apontado constantemente em todos os podcasts que eu faço. A porcaria do Facebook, a colusão russa. E eu tenho para aqui clives. E hoje, teoricamente, supostamente, se não houver interrupções, tenho todo o tempo para gravar um podcast como deve ser, para vocês. Quero-vos trazer conteúdo, porque eu sei que ando a sofrer de muito atraso por causa da minha vida pessoal e profissional. E realmente torna-se muito difícil, mas cá estou eu para regurgitar mais um pouco da minha insanidade para os vossos ouvidos, caso estejam dispostos a ouvir, que aparentemente não tem dado assim tão mau resultado quanto isso, porque há coisas que realmente têm mesmo acontecido, como eu andava a prever, e eu acho uma piada, eu tenho aqui clipes depois para provar o porquê, acho uma piada este evento, tipo, digamos que, graças à raiva que o mundo continua a ter contra a agenda do Trump, até o Facebook se está a queimar e eu acho isto impecável. Epá, não me levem a mal, mas às vezes realmente para fazer um mundo melhor tem que se partir uns ovos e estes ovos são ótimos para estar a partir, porque eu ando a criticá-los há bastante tempo, porque realmente vejo a porcaria da nocividade que isto nos traz na nossa vida, nas relações, na sociedade, na interação entre seres humanos. Ótimo, ótimo, está ótimo, ótimo. Querem ter algum tipo de privacidade, querem ter seja lá o que for, comecem, mas é a perder menos tempo a verem os posts e a aprender a gerir um servidor e terem a vossa própria plataforma, porque nunca houve tempos melhores para a tecnologia estar nas nossas mãos e nós fazermos o que queremos dela, em vez de estarmos a ser escravos de serviços gratuitos que não fazem mais do que senão vender a nossa vida privada ou... E o mais irónico é que até o pessoal das redes sociais, maioritariamente, generalisticamente falando, não fazem mais nada que se não andarem a manterem-se eles próprios e quem os segue, através de um decote generoso, eu estou a ser generalista, porque há muita gente que põe conteúdo como deve ser, e eu também uso algumas redes sociais para meter o meu conteúdo. Mas vá lá, em termos gerais, quer dizer, estamos a falar de uma agulha no palheiro. Eu estou a achar excelente esta sede de correrem com o presidente do Twitter, de estarem tão desesperados por haver ali um empecilho que não cumpre a agenda, que até dentro da minha análise ele anda a cumprir a agenda essencial, como por exemplo fazer de Jerusalém a capital de Israel, que é um Estado, porque lá é cá tem uma capital, digo eu, qual é a capital do Vaticano? O 4-7-B? Não sei. Estúpido, é absolutamente ridículo, mas bem feito. Agora, finalmente, a porcaria da televisão rendeu-se às evidências, porque enterraram-se de tal maneira numa espiral de mentiras tão grande e numa agenda que já vem de há tantos anos tão intensa, que basicamente nem sequer fazem uma retrospectiva às suas próprias notícias e agora estão simplesmente a explorar, como muita gente agora anda a tentar explorar, como a União Europeia e os Estados Unidos, multas a esta corporação multimilionária que basicamente se tu lhes pedires, como ao Facebook ou estas empresas que são, digamos, cyber, que andam na internet, nem sequer têm um amendoim sólido para pôr na mesa, porque este negócio é virtual, isto é completamente virtual, isto desaparece com o delete e são valorizados de uma maneira tão intensa que nós temos que até nos questionar, por exemplo, mas que raio que é que vale o dinheiro? Porque a gente puxa, arregaça a manga e para ganharmos o nosso ordenado, que também é um comentário absurdo, porque eu ainda estou à espera que o meu pingo na conta, porque aparentemente os bancos, por transferências eletrónicas, quando é para fazer a despesa é instantânea, mas é quando é para te dar a ti, eu ainda estou à espera, bela Páscoa que eu tenho, à espera que a Caixa Geral me pague o que deve. Mas a Caixa Geral, como o novo banco falir, lá tenho eu que pagar a eles, já! Filhos de uma... Ok? Espetacular. Deixem-me só acender aqui o rastilho. Então vamos lá. Eu estou a curtir. Bué. Mas mesmo bastante, desculpem lá este... Eu podia estar a dizer. Eu estou a gostar imensamente deste clima que se está a apresentar em meio das redes sociais, que para muita gente, como eu já disse em podcasts anteriores, a internet só nasceu quando descobriram a porcaria de uma conta no Facebook. Eu estou a adorar isto. Isto é tudo. De certa maneira, esta, o desespero destes globalistas que promovem toda esta gente parva, estes liberais e estes marxistas culturais, continuam a vomitar postas de bacalhau na internet e a serem promovidos a torto e a direito, porque é essa agenda, é tão irónico. É tão irónico. O tiro está dado no pé à frente de toda a gente. Finalmente acabou. Acabou. Não há mais confusões, mas alguém com algum dois neurónios a fazer sinapse ainda não percebeu. Estamos a ser enganados. Através de todos os meios de comunicação, desde a internet à televisão. Esqueçam. Esqueçam. Pensem analiticamente sobre vocês próprios. E é isto que eu tento trazer no podcast para vocês. Ótimo. É mesmo isto que anda a acontecer, caramba. É mesmo assim, e agora cá está, em cima do tabuleiro, atravessa da comida, da refeição, aqui está, as provas dadas, pega no garfo, corta uma fatia, prova, come, aqui está. Aqui está, e mesmo assim continua contextualizado dentro da mentira, e eu já cá tenho clipes para vocês, para isso, eu estou a adorar isto, estou a adorar. As pessoas andam tipo galinhas com a cabeça cortada a bater contra as paredes, não sabem o que é que é um... Meu Deus, e agora? E agora? O que é da minha vida? A minha vida dentro de um disco rígido. O que é da tua vida? A tua vida é a tua vida. Está lá um disco rígido. Temos estes serviços. Usa-os a teu favor. Ninguém te dá nada. Se é gratuito, não vale a pena. Não tiveste trabalho, não tens controle. A propriedade intelectual da tua vida, por mais caluniosa e mentirosa que ela seja postada na internet, está a ser explorada. Tu pagas por ser verdade e tu pagas por ser mentira. Cuidado e não ponhas os teus filhos na internet. Já, tem calma. Aprende primeiro o que é que tens à tua frente. Estou a adorar isto. Estou a adorar isto. Estou a adorar a corrupção no futebol. Até os jogadores têm que ter com os nossos políticos. Epá, a gente anda a dar cortinas de fumo a vocês. E os mídias andam a apresentar escândalos de corrupção. Mas que raio! A gente anda aqui só a tentar desmifrar ao máximo com isenção fiscal a vossa psique enquanto vocês roubam o nosso povo. Dá para fazer aqui um arranjo e a ver se calam os mídias, se faz favor? É o que está a acontecer. Lindo. Isto são tempos lindos. Eu adoro gravar estes podcasts nestas alturas porque é tão bom. As coisas estão à frente. Toda a gente tenha pelo menos um pingo de inteligência, as coisas são tão óbvias, é assim que acontece, estão a ouvir os sintomas, anda tudo maluco, e eu estou a adorar, e para maluco cá estou eu, o maior insano deles todos, a gravar mais um podcast para vocês, e ainda vou tentar juntar uns 20 minutos, tal e coisa, que gravei na semana passada, que infelizmente não acabei, porque os tópicos já entravam no Face, mas realmente... Tinha aqui clipes para a Itália, eu não sei se depois no fim passo assim clipes tipo throwaway e comento, porque já perdi também um bocado o fio à meada, porque ando aqui também tão cheio de projetos e tão cheio de trabalho e tão cheio da vida física, epá, que realmente tem sido difícil, e as minhas desculpas por não ser tão regular, porque eu gostava, uma das coisas que realmente... Pronto, um gajo tem que ser regular, senão as coisas não funcionam, mas hoje vou tentar gravar um assim, um pouco mais extensivo para compensar um bocado a minha lacuna e a minha falta por vários motivos que para aqui não interessam, porque lá está, existe uma diferença, estou aqui a dar a minha opinião, posto-a no meu servidor, mas há coisas da minha vida que não interessam para vocês e há coisas da vossa vida que não interessam para ninguém, por isso desliga a merda do Facebook, get it? Não. Ok, então vamos lá então começar aqui a festa. Também tenho para aqui. Vamos ouvir, por exemplo, só para começar, uma declaração do Mark Zuckerberg em 2009. Eu nem sequer afinei a porcaria do som no player que vou pôr no telemóvel. Perdoem-me algum tipo de desajuste de áudio, eu vou compensá-lo num instante, mas 2009. O Mark, como eu gosto de chamar, o Mark Zuckerberg, mas Zucker és tu. Não é tu, não é? Pronto, mas se me estou a fazer perceber. As balelas que ele dizia antes dos globalistas tentarem a mandar o Trump abaixo tão intensamente e andarem à procura na agulha do palheiro, que acabaram por dar um tiro no seu próprio pé e dar cabo da mina de informação maior que as pessoas postam toda a sua vida e as suas mentiras e as suas psicoses e as suas anomalias publicamente. Which I find it wonderful, wunderbar. Vamos lá ouvir então para começar. Bem-vindos a todos. People will have a say and be able to give any feedback they want on the rules and regulations that govern how we develop the product. So who is going to own the Facebook content? The person who puts it there or you? The person who's putting the content on Facebook always owns the information, and that's why this is such an important thing and why Facebook is such a special service that people feel a lot of ownership over, right? This is their information, they own it. And you won't sell it? They often want to, no, of course not. I mean, they want to share it with only a few people. So just to be clear, you're not going to sell or share any of the information on Facebook? What the terms say is just, we're not going to share people's information except for with the people that they've asked for it to be shared. Mentira, mentira, mentira, mentira, mentira. Mentira, leia o disclaimer. Está lá toda a informação que seja postada no Facebook, acaba com certeza por ser propriedade, acabei de almoçar agora, por ser propriedade do serviço em particular. Mas eu estou. Apesar de ter o meu cabelo comprido, que até esta semana fui confundido no Twitter por uma mulher quando dei uma boca, que é tipo. Quando fiz o reparo, acabaram logo as respostas, porque basicamente a tese de quem me queria atacar sobre discriminação acabaram de se enganar sobre mim, por isso calma, ficamos por aqui, achei o máximo. É só para verem a atenção que as pessoas tomam em relação a esta informação que vem em mil à hora, enquanto nós estamos a viver num só minuto. Há que baixar o nível, calma. Lê o disclaimer. Esta parte do agree, agree, agree. Next, next, next. Eu não estou a dizer às pessoas, leiam com atenção. Mas também não sejam ingénuas. Leiam de vez em quando, porque a tendência é sempre a mesma. Aqui está, o homenzinho em 2009, o Zuckerberg, a dizer, então ele está a vender o seu peixe na televisão e o que é que o jornalista fez? Diz lá o que tens a dizer, contradições nem pensar, porque a própria jornalista está mais preocupada se tem a make-up no sítio, como é costume, do que realmente estar informada sobre o tópico, sem falar de um convidado que basicamente tem o poder financeiro de comprar a rede emissora na sua totalidade já amanhã, se tivesse o capricho para isso. Mas, como a complacência dos mídias é tão grande, eu já falei nisto em podcasts anteriores, isto vem desde o 11 de setembro, em que o Google e o Facebook levaram uma injeção financeira dentro do Patriot Act para minar os dados de toda a gente, para ver se teriam os terroristas, e continuam a falhar com a sua eficácia redondamente, porque basicamente estas desgraças terroristas são altamente proveitosas dentro do nível político, e quem é que aprovou essas leis? Os políticos. E o que é que a União Europeia faz? Complacente, mas querem o seu check-in, querem. Agora anda toda a gente à procura do check-in, que são os gananciosos, mas esta gente é que devia ter a sua vida toda exposta no Facebook, seus grandes metnos que não percebem um corno de tecnologia, andam a legislar a tecnologia, andam a implementar guerras, andam a usar os mídia com suposições e palavras, que também já tenho aqui mais um clipe para vocês, para mostrar esse exemplo, mas eu estou a adorar este clima, porque isto é daquelas alturas que vai ser abafado, que eu até disse nos 20 minutos anteriores, daqui a uma semana não se fala mais nisso, mas lá está, até o próprio falhei no prognóstico, porque isto não passa de um ataque ao Trump, porque há de haver qualquer ponte que alguém acha que fontes não oficiais, ou supostamente, ou alegadamente, isto tem tudo a ver é com a porcaria do Trump ter ganho e continuar a agenda de tentar destruir a Rússia como potência que é nacionalista, porque já não é a União Soviética, já não é aquele comunismo. Estão a jogar o jogo geopolítico como devia ser jogado. Já alguém consegue olhar para a China, apesar de ser um regime comunista, a ver a invasão capitalista que temos dentro da Europa, com a complacência dos nossos líderes em Bruxelas, que a maior parte das pessoas nem sequer sabe o nome. As pessoas têm que deslargar estes dogmas de tendência política, e se tu acreditas nisto és da esquerda, e se tu acreditas nisto és da direita. O povo tem que começar a pensar independentemente. Temos que ver as coisas como elas são. O maior partido político deste planeta é a pobreza para o povo, riqueza para as elites. E se tu acreditas que és do Benfica, ou do Sporting, ou do Pedro, do que te escolhe, estás a cair na ilusão da divisão política, porque o povo, quanto mais dividido, mais fácil somos de ser governados. E nada melhor se a polícia te for a casa e disser: venha à esquadra, temos uma interrogação para vocês. Toda a gente vai ter muitas reservas em relação à sua própria confissão, se tiverem algum crime para assumir. Mas quando chegam à internet, metem informação a mais do que o que deviam. Mais do que o que deviam. E gente nova, ingênua, que depois não consegue arranjar o tal trabalho, porque basicamente quem anda a recrutar viu as tuas fotos da bobadeira e da semiorgia que tiveste no outro sábado, não é? Ai, não arranjei um emprego, não sei porquê, estou qualificado porque és um perdulário. Shut the fuck up, há coisas que não interessam a ninguém. Para de procurar likes, meu. Vê lá se arranjas é amigos de jeito na tua vida real, porque os remotos que tu não conheces podem não interessar para grande coisa. Há muitas vantagens em termos estas tecnologias de comunicação, especialmente para os idosos, e até eu já conheci tanta gente boa. Através, desde que comecei este projeto, e o Twitter e o People, muita gente boa, que gostava de os conhecer em pessoa, mas é sempre isso que eu digo, eu gostava de te conhecer em pessoa. Isto é um bom princípio. Não é o fim. Não é o fim. Independentemente disso, então deixa lá. Escolhi mais aqui um clipezinho para vocês. Vamos continuar a martelar no Face. Então pronto. Dentro deste mercado financeiro ilusório, onde o Bitcoin até vive, cuidado. Porque é farto dinheiro inventado, estou eu, e este é dinheiro inventado em cima do dinheiro inventado, eu nem sei o que é que lhe hei de chamar. Vamos então ouvir boas notícias. Aquelas boas notícias que eu vejo, como por exemplo Portugal está sempre interessado em troca da fome que os portugueses passam, e dos baixos salários e dos aumentos de renda e de custo de vida e etc. O mercado financeiro, e o que é que aconteceu ao Facebook dentro do mercado financeiro? E não só vou dar aqui um reparo, nós como portugueses, acho que é uma boa... A rapariga aqui até se engana, parece que é uma promoçãozinha àquele líquido que acompanha sempre que há um derby ou um clássico. É uma palavra absolutamente deturpada quando há um jogo de futebol, um clássico. Um clássico é para a vida toda, não é uma coisa que acontece duas em duas semanas. Mas temos aqui um anúncio subentendido da Superboc involuntariamente na minha cabeça, um bocado de humor para injetar também. Boas notícias, porque eu adoro os mercados financeiros, que andam a regir a nossa vida, o que é que eles fodam todos? Ah, está aqui um anúncio à Superboc e uma boa notícia para o Facebook. Facebook is having one of its worst weeks as a publicly traded company, a share sell-off continuing for a second day. Facebook under intense scrutiny since reports that former Trump campaign consultant Cambridge Analytica used data including user likes from roughly 50 million users to try to sway elections. Facebook, lindo. Olha, antes fosse assim, porque pelo menos uma cerveja, ou quatro, ainda faz qualquer coisa pela minha vida. Agora o decote da pita ainda me põe de cana. Independentemente disso, adorei, ótimo. Isto estamos a falar de uma firma como a Apple, como a Google, que são mega bilionários, podem comprar redes multinacionais se quisessem já amanhã e têm sempre isenção fiscal e operam dentro de um parâmetro de mercado virtual. E o produto que eles vendem é a nossa informação. Ótimo. Afinal, qual é o valor nominal deles? Afinal, o que é que eles realmente trazem de bom para o mundo, a não ser divórcios, conflitos, discussões parvas, pessoas escondidas atrás de um teclado, falta de caráter social com o passar do tempo? Epá, agora lembrei-me, esqueci-me de sacar aqui um clipe de uma nova, digamos, problemas de coluna do pescoço. Eu vou ver se procuro isso, que eu depois tenho para aqui clipes para mandar fora no fim. Hoje quero ver se gravo um podcast mesmo grande. Mas ótimo! Eu adoro, epá, os mercados financeiros, vocês podem achar o que quiserem. Quanto mais tossirem, mais carne temos na mesa. Ótimo! Mesmo bom, e ainda por cima estas empresas de caráter virtual que vivem da informação que nós pomos lá todos os dias e perdemos o nosso tempo em que podíamos estar a interagir com a próxima pessoa em pessoa, não, estamos escondidos atrás de um teclado a ditar postas de bacalhau com toda a informação no tab ao lado, mas não, é a tendência que é, o que é que está trending, agora é a cena da Compal, garanto-vos, eu nem sequer percebo o que raio é que se passa com a merda da Compal, não sei, eu sei que podia perder 15 segundos no Google a tentar perceber, mas não estou interessado, porque é daquelas coisas que é um trend, daqui a uma semana já passou e isto não interessa, eu estou mais preocupado com coisas a médio e longo prazo, o futuro e a prosperidade para todos nós. Mas olha, o Facebook afundou uns pontos. É pá, ótimo, porreiro. É melhor começarem a partir calhau e a fazer entulho, a ver se conseguem fazer qualquer coisa realmente de útil. E agora vamos ouvir. Agora é aquela parte dos nossos governantes que são tão. Os nossos? Os governantes a nível mundial. Porque os que são bons são ostracizados historicamente. E os que são exemplares, aqueles grandíssimos filhos. Bem, eu hoje estou assim um bocado calunioso, mas é, pronto, é Páscoa, perdoem-me. Não sei. É realmente é esta gente que joga sempre aos dois lados, porque é um ditado da própria política. Nunca deixes uma crise ser desperdiçada, nem que seja a tua fazê-la. Por isso não há problema. Então, o que é que os governantes a nível mundial agora é que eles andam muito revoltados, porque passaram este tempo todo a implementar guerras por causa de vídeos duvidosos que aparecem em redes sociais, mas agora por causa desta colusão toda, porque já estão a meter os pés pelas mãos, mas eles são especialistas em não, então vamos sacar um cheque desta merda. Ah, vamos lá sacar um cheque, então estamos a falar de uma companhia que é bem maior do que o PIB de tantos países que a gente conhece, oh, e evoluídos. Então vamos lá meter o dentinho, porque é isto que a gente faz de melhor. É isto que a gente faz de melhor. Mas vamos ouvir, digamos, o FTC, que é o equivalente, digamos, a uma DECO nos Estados Unidos. Que agora está a começar a fazer contas, porque isto explodiu, porque eles já sabiam. Alguém sabia. Epá, a sério, eu não consigo ser um gajo aqui num apartamento feito estúpido e esta gente ter todos os critérios e diplomas e certificados de estarem a opinar a nível mundial a legislação que está a ser corrida, e eu aqui feito estúpido adivinho esta merda. Não, eles sabiam, só que agora como a coisa rebentou, como é que vamos tirar o maior proveito desta merda? Então vamos ver se o Facebook também nos passa um cheque, a ver se tal como os nossos políticos ou dirigentes desportivos que pagam uma multa, digamos, uma palmadinha nas mãos no saldo bancário deles, que para eles é um grande encaixe em relação a quem estão a roubar no topo dos reis Midas. Vamos lá ver então o que é que o equivalente à DECO nos Estados Unidos, o FTC, agora é que se lembraram, esta merda já anda aí desde 2007, 2008. This morning, breaking the news about the FTC looking into possible violations of a 2011 consent decree relating to user data. Can you explain what is this? What was the 2011 incident under which Facebook may have violated its obligations? Yeah, so the important thing to know here is that we have no federal data privacy law. So our agencies have their hands somewhat tied in how they look at these issues. But the FTC did put the Facebook under a consent decree in 2011 because it had previously allowed user data to be shared without getting consent from the users. And so now they're required, before they share any data with third parties, to make sure that people are able to give what they call explicit informed consent. So you have to be aware of what data they're going to be sharing, and you have to be able to say you're okay with it or you're not okay with it. So because they have Facebook under that consent decree, they can now look at the Cambridge Analytica situation and ask questions. What happened? Did Facebook violate Ela disse Cambridge Analytic Association. Vamos manter isso em mente, porque depois representante destes gajos é que vai ligar a colusão toda dos russos ao Facebook e vai ser fartado a rir. Só mais uma vez, eu até vou rebobinar aqui um bocadinho. Tomem atenção a estas palavras, pá, porque estas coisas passam debaixo do radar. E tudo bem, todos nós temos vidas ocupadas. Está aqui o meu serviço público gratuito. Chamar a atenção a estas merdas. Ouçam. Cambridge Analytica situation and ask questions. What happened? Did Facebook violate terms of those previous agreement, of that previous agreement, and what did users consent to, and what did they know about how their data was being used? So that is going to take a little while. We understand that Facebook has received a letter from the FTC, according to our sources, and that it's short of a formal, you know, full-fledged investigation, but they're starting to look into this matter and ask the questions about what happened. And what, if any, enforcement teeth does the FTC have in a situation like this, if the Facebook were found to be in violation of that decree? Well, actually, because of the consent decree, they can now, if they find violation, they can fine them up to $40,000 a day per violation. So maybe it doesn't sound like that much, you know, with a company that makes billions of dollars. But if you start to add up violations and days, it could quickly, you know, run into the millions if they find a violation. So yeah, that's the big question. $40,000 per day per violation, especially given Facebook's user base, that could be pretty hefty. Onde é que está o meu chequinho? Onde é que está o meu chequinho? E já agora deixem-me partilhar com vocês assim um pequeno facto do FTC, Federal Trade Commission, que basicamente é uma coisa mais federal do que a DECO, que basicamente parece que às vezes só serve como um Instituto Nacional de Estatísticas, dá a estatística conveniente em relação ao negócio que alguém está a proteger mediaticamente, não sei, estranho. Mas deixem-me vos dar já o aviso. Estes gajos do FTC que estão a atacar o Facebook, e ótimo, mais vale tarde do que nunca, mas muito tarde do que nunca, deixem-me já dar assim uma previsão e um avisozinho naquela. Eles agora também estão a mergulhar um bocado na cena do Bitcoin, mas eu não disse nada. Estes gajos vão arranjar a maneira também de sacar uma fatia do Bitcoin, mas eu não disse nada, estou só assim, digamos, a especular, como é o que eu faço nos meus podcasts. Mas ótimo! Ótimo, porque também eu não estou a ver como é que a velhota vai comprar pão com Bitcoin. Pode ser uma boa ideia, mas não é uma boa ideia para já. Porque obviamente que o dinheiro é inventado, mas tem que ter algum valor. Não pode ser alguém que tenha uma farm de servidores, que esteja a minar, pessoal com malware, para ser rico, enquanto engorda a sua pança. Porque sabe como contornar o sistema. Para isso já temos os políticos, e eu detesto essa classe. Eu quero gente honesta, com valor, que seja recompensada pelo que faz. Não quero parasitas financeiros que só trazem pobreza para quem trabalha e paga a conta. Carrot? Ok. Vamos continuar então. Vamos continuar. Ora, o que é que eu tenho mais para aqui? Portanto, eu falei-vos do Cambridge. Whatever, agora esqueci-me do termo, mas realmente houve alguém que deu uma entrevista muito significativa que faz a ligação autêntica em porquê que a gente está a viver este escândalo, por causa destes ávidos de tipo, tirem o Trump do sítio, tirem o Trump do sítio. Mas qual é o problema do Trump? É parvo, é feio, tem a cabeça laranja, tem pele panado, eu não sei. Eu farto-me de rir, eu sigo a política americana há tantos anos, acreditem. desde a merda do 11 de setembro, pá, que eu... Foi o meu clique, tipo, man, o que é que se passa aqui geopoliticamente? E isto foi um evento que mudou o mundo para sempre e continua. Foi o dia que o Facebook recebeu o cheque, foi o dia que o Google recebeu o cheque, foi o dia que o Yahoo foi ao ar, foi o dia que o Google Video comprou o YouTube, foi o dia que o Google começou a dar o mail com 1 giga quando o Hotmail na altura tinha 1 a 2 megas de capacidade de caixa, porque era gratuito, mas pelo menos era autêntico. Por isso é que só estava 1 a 2 megas, porque tipo, ah, borla, vai fazer esta merda. Queres mais espaço de caixa? Paga. E sabem que mais? É mesmo isto, mesmo na internet, eu tenho o meu servidor, eu pago, mas eu tenho controle. É gratuito para ti, não tens controle. Aliás, a tua propriedade intelectual é a propriedade deles. Por isso é que se agora estourou, mas eu estou farto de dizer essa merda. Bom, então vamos então ouvir esta sequência. Deixa só ver. Deixa só ver se eu já passei este clipe. Só naquela, antes de entrar no... Ah, ok. Corta. Isto são um podcast mesmo feitos em cima do joelho. Mas pronto, vou só passar este clipe só para animar e depois eu vou trazer lá o tal gajo do Cambridge, dos algoritmos, que se vai chibar da intenção, é dividido em quatro clipes e a linguagem em particular é para se tomar atenção, mas só este clipe. Is the issue here Facebook hasn't been forthcoming at how accessible all of our data is to people? Okay. Number one, they are under a consent decree with the FTC from 2011, where they said that there were privacy issues then and that every violation would be $40,000. That's a lot of money if you count all 50 million. The reports are the FTC is opening an investigation. So that's... Isto é só para reiterar novamente como andam-se a fazer ao cheque. A União Europeia é a mesma merda, desculpa lá estar-me a repetir. Então vamos ouvir lá então o whistleblower do Cambridge, que estuda algoritmos e andam atrás disto há muito tempo, e o clipe final vai ser a pérola, vai ser a cereja em cima do bolo. Isto é 4 clipes, mas é lindo. É lindo porque agora vamos encontrar a ligação do porquê que este escândalo está a acontecer com estes ávidos que querem correr com o Trump. E mesmo vamos falar realisticamente falando, porque eu não estou a defender o Trump, eu quero que os políticos todos se fodam. Mesmo. Mas vamos ouvir o porquê que as coisas chegaram a este ponto, por causa do desespero de encontrar algum método de colusão com a Rússia, que eu já falei nos meus podcasts anteriores, anunciantes, espanhóis, italianos, gregos, canadianos, seja quem for, pode pagar por um anúncio no Facebook como empresa privada, e de repente tentaram encontrar esta ligação e agora explodiu isto, e isto explodiu e continua a ser propagado, porque tem que ser uma ramificação para fazer o impeachment ao Donald Trump. O que havia de ainda instabilizar o mundo mais, porque basicamente Hillary Clinton, a Síria já estava arrasada, mais imigrantes. Como é que eles chamam? Migrantes! Haviam de estar a invadir a nossa Europa. Quero uma casa, quero mais net rápida, quero tudo o que não tinha na minha terra, e quero que as mulheres se tapem, quero tudo e quero que a vossa... E estamos nós na Páscoa. Como é que é a Páscoa no Islão? Eu não sei, mas por este andar a gente vai saber em breve. Mas vamos lá ver então, pelo princípio. Em 4 clipes... A ligação, o porquê que os mídia estão a insistir em coisas que já defenderam, em termos de começar novas guerras, como foi na Líbia, como querem que seja na Síria, como foi no Egito, como foi em todos os países do Médio Oriente que estão tão instáveis, em que nós na Europa, como aliados dos Estados Unidos, como cão de ataque de Israel, andamos aqui a patrocinar o novo projeto, o multiculturalismo, para o país mais raro... país, desculpem, o Estado mais racista do planeta ser um novo império em troca de do engano. Eu não sei como é que estas coisas, mas é mais uma daquelas coisas que vem do 11 de setembro. Este projeto continua, as coisas são feitas pelos globalistas ao seu tempo. Nós é que estamos tão habituados à gratificação instantânea que não notamos o que é que se passa. Vamos então ouvir o tal bacano, eu nem sei o nome dele, Christopher Yelid, Cambridge Analytic Whistleblower, tentar justificar mediaticamente o porquê que estas coisas estão a acontecer e porquê que a culpa é do Trump. Christopher Wiley is with us now from London. Christopher, good morning. Thanks for being with us. Hi. Hi. It's good to talk to you. As we just saw, you've said that Facebook obtained, improperly obtained, data for up to 50 million Facebook users. And the point of this was to develop personality profiles and then target political advertising to them. My first question is pretty simple. To your knowledge, did the Trump campaign in 2016 use that improperly accessed data? Well, let me be clear. I left Cambridge Analytica before it joined the Trump campaign. Right. What I do know is that the company had been in talks with Trump before Trump had even announced his candidacy. But you'll have to ask Cambridge Analytica directly if they were using this misappropriated data for Donald Trump. But what I do know is that this was... Desculpa lá a interrupção. Calma aí. É assim, nós estamos a ouvir um homem que percebe o sistema como foi por dentro. Mas nem sequer estava dentro do sistema, como ele próprio disse, saiu em 2014, das consequências que estão a acontecer hoje. Mas os mídias estão tão desesperados em encontrar estas ligações parvas que até vão buscar um gajo de que, tipo, eu já não pertencia ao ramo quando este evento aconteceu, mas como ele tem coisas na mesa para pôr em relação à intrusão que existe dentro do indivíduo através da porcaria das redes sociais, serve, e depois a repórter vai deturpar a intenção dele ou a realidade que ele está a dar, conclusão para o Trump. Eu agora vou fazer aqui uma pausazinha antes de começar, porque tenho que ir à casa de banho, espera aí. E de volta, então vamos acabar então este clipe. Tinha mesmo que ir, já estava aqui a dançar. Was the foundation of Cambridge Analytica. Cambridge Analytica was founded on misappropriated data of at least 50 million Facebook users, and I want to bring attention to that so that people understand that their data has been used improperly by this company that has also been in talks with Russian oil companies that was using a psychologist who was going back and forth between London and Russia, who was also working on projects that were funded by Russian funds in Russia on... Calma. Além de haver aqui uma relação entre a Inglaterra, e eu já tenho aqui um clipe por causa daquela cena do espião, estamos a falar de empresas que não têm nada a ver com algum tipo de eleição. Sobre o Trump e a colusão da Rússia, o Trump não tem feito mais do que senão patrocinar as políticas de estarem a cercar a Rússia como um país independente e soberano para haver uma provocação de guerra e se calhar até é boa ideia estarem a usar esta rede social tão amada por tanta gente, porque a negação ao primeiro estágio, então mais vale aceitarem este tipo de propaganda dentro de um homem que já nem sequer estava lá na altura, mas realmente tem alguma informação. Mas vocês acham que o Facebook é o quê? Qualquer país pode comprar anúncios. Se eu abrir uma empresa agora e pagar o meu spot publicitário, algum algoritmo achar que o meu produto se identifica com vocês porque postam constantemente, como por exemplo, sei lá, eu vendo guardanapos e vocês estão sempre no Facebook, tipo, eu preciso limpar as minhas beiças constantemente. O meu anúncio vai parar a vocês porque o algoritmo assim o diz, porque eu paguei para o tal e vocês são... Vocês, entre aspas... As pessoas que não percebem esta situação passam a vida a dizer, eu passo a vida a limpar as beiças porque são um germofóbico de merda. Então o meu anúncio vai parar para vocês e de repente o Trump ganhou e agora de repente houve aqui uma colusão porque eu ando a vender guardanapos. Ok, tudo bem, vamos continuar. Profiling people and their personalities. So I think it's really important for Americans to know what this company has been doing with their data. And it's really important, I think, to find out, was this data used to help elect Donald Trump? Não, e não é só os americanos, é o mundo todo. É o mundo todo. Eu dá-me caso. Vamos lá falar objetivamente. Quanta gente é que está no Facebook a dizer a verdade? Muitos, muitos poucos. Esses realmente até costumam ser banidos. Quanta gente é que tem uma conta no Facebook, ou duas ou três, sobre alter egos, que respondem aos próprios? Quanta gente é que só tira as fotografias do decote para cima porque tem a peida gorda demais? Quanta gente é que photoshopa a sua própria aparência para parecer bem para colecionar likes. A sério. Mas pronto, sim, é o Trump, a culpa é do Trump e a culpa é dos russos. E vamos lá continuar só um bocadinho. Que porra. Ok, então vamos fazer assim. Eu vou responder à minha cara metade no Skype enquanto passo o segundo clipe. Estão a ver as condições com que eu gravo os meus podcasts, meu. É que não me deixam em paz um bocadinho. E não se admirem se alguém me ligar entretanto, mas vamos ouvir o segundo clipe. That last question you posed, as you say, you left in 2014, so you don't know if this data was used by the Trump campaign, but let's talk about what it was used for. What I do know is that Cambridge Analytica was meeting with Corey Lewandowski in 2015, before Trump had even announced, and offering the services that I'm talking about right now. And that's what I wanted to get to. Can you explain, because you were one of the founders of this research, yeah. Can you explain how it would be used? I think you've even used the term weaponized data. How? What would it be used to do? Yeah, I think what's really important for people to understand is that Cambridge Analytica was birthed out of a company called SEL Group, which is a military contractor based in London. This data was used to create profiling algorithms that would allow us to explore mental vulnerabilities of people and then map out ways to inject information into different streams or channels of content online so that people started to see things all over the place that may or may not have been true. This is a company that really took fake news to the next level by powering it with algorithms. E pronto, algoritmos, mais uma vez, uma das coisas que eu acho piada, e já vos disse em podcasts anteriores, o algoritmo, basicamente, é uma equação matemática, tipo, que simula a inteligência artificial. Muita gente anda a confundir a inteligência artificial com um algoritmo completamente discriminatório, baseado em mentiras, que nada pode ser mais racista ou discriminador que um algoritmo, porque estão-te a pôr numa gaveta para te injetar a publicidade direcionada para a tua tendência, que provavelmente nem sequer é honesta na rede social. Provavelmente... Ai, eu vou continuar a falar. Mas provavelmente nem sequer é honesta na rede social. É exatamente este o mundo em que a gente vive. É exatamente este o mundo em que a gente vive. Por isso é que eu continuo a preferir a interação em pessoa. Ou pelo menos, nem que seja numa troca verbal, como os podcasts que eu gravo, pelo menos dá para ouvir. Dá para ouvir o cinismo na intuação, dá para ouvir a pessoa. A plataforma está aberta, a escrita deixa muito a desejar e está a ser minada e filtrada e está a ser usada contra nós. Mas pronto, vamos então ouvir, de certeza que vão ouvir um brook, enquanto vamos ouvir aqui o terceiro clipe. Vamos continuar esta saga e o quarto vai ser o mais crucial. So it's different than political advertising, because it seems to me any good political messaging tries to predict, guess at what might appeal to voters and then design a message to that. But you say this went further by getting those personality profiles and then administering or delivering fake news messages? Yeah, you have to understand that this is based on an idea called informational dominance, which is the idea that if you can capture every channel of information around a person and then inject content around them, you can change the perception of what's actually happening. So the fundamental difference between what Cambridge Analytica has done and standard political messaging is that when I show you an ad for a candidate, it says, you know, hi, I'm so-and-so and I approve this message. It is apparent that they are seeing political messaging. It is apparent that they're trying to be convinced. But what Cambridge Analytica does is works on creating a web of disinformation online so that people start going down the rabbit hole of clicking on blogs, websites, etc. that make them think that certain things are happening that may not be. Ah, como quê? Como, por exemplo, o pretexto para irmos para uma guerra. Eu lembro perfeitamente de um clipe do John Kerry, quando queria invadir a Síria, por causa daqueles vídeos de decapitação fajutos. Até eu aqui em casa, no meu apartamento, fazia melhor. Apareceu um vídeo no YouTube, temos que invadir a Síria. E continua esta tendência a continuar a dizer que o Bashar al-Assad mandou gás sarina, apesar dos ingleses terem ido lá, um laboratório inglês ter analisado o gás em particular e ter estipulado oficialmente com a origem daquele gás, não podia ter vindo da Síria, porque não tinham a tecnologia, uma embarcação russa dispôs de todo esse gás, foi introduzido por forças aliadas, os nossos amigos que nos dizem que o Facebook disse que é melhor invadir um país para nós recebermos os migrantes, porreiro! Continua a acreditar nessa narrativa e os mídias continuam a pedalar essa narrativa, apesar de já estar mais que comprovado que é absolutamente mentira, não só, entretanto, dentro desta chamada guerra civil na Síria, porque não é uma guerra civil, é uma interferência dos aliados para mandar um regime abaixo, para ser mais próximo o Irão, para derrubar estes países, para fazer o grande império israelita a mando da vida dos americanos e da nossa despesa na Europa e da nossa cultura. Espetacular! Vamos então continuar. Agora vamos ouvir o quarto clipe. Vamos ouvir o quarto e último clipe final, que põe estas coisas todas em perspectiva, mas, ei, quem sou eu, não é? Pronto, é, na minha cabeça é exatamente isto. And let me mention, because Cambridge Analytica, your former employer, says you are a former contractor involved in a, quote, patently malicious attempt to hurt the company. They say they have a restraining action against you. Your response to that, and also, what are your That's politics? Not true. Do you have a political... I don't have a restraining action against me. That's not true. Do you have a political agenda? Because this the Cambridge... Oi? Calma. Houve aqui insinuações... Porque a repórter tem que disfarçar a coisa para continuar a patrocinar a agenda, mas eu mais clipes tenho sobre este tipo de complacência. Ele não, ele deu a informação voluntariamente, mas os próprios mídia, para não ficarem mal vistos, porque quem ouve com atenção a esta gente não consegue encaixar as peças geopolíticas do que está a acontecer. Logo, é uma insinuação total. Logo, como nós temos visto na SIC Notícias em particular, que eu vi, que os jornalistas todos pedem a convidados porque raio é que Portugal não foi complacente e isto não tem nada a ver. Epá, mesmo que os partidos comunistas em Portugal, de esquerda, ainda continuem na ilusão que a Rússia é a ex-União Soviética, a cena de não quicar os embaixadores russos de Portugal é uma decisão completamente acertada, porque a Rússia neste momento, independentemente de seja lá qual for a gaveta que vocês ponham a Rússia neste momento, é um país nacionalista e quer ser independente e não quer ter nada a ver com este barulho. Daí estar sob ataque. Eu não tenho nada contra eles lá tocar. Respeita-me a mim. Respeita-te, respeita-me a mim. Simples. É das coisas mais simples do mundo. Eles curtem a cena deles, eu curto a minha cena. Não poluam a minha cena. Eu não quero poluir a vossa cena. Querem viver num país do Médio Oriente em que as mulheres se vestem como tratadores de abelhas? Man, desde que não venham para cá. Aí é que as feministas deviam estar a declarar guerra, porque eu também fico um bocado pior com esta merda. Aí é que os políticos deviam meter realmente as sanções. Vê lá se começam a portar como gente adulta. Vejam lá essa merda. Vocês sabiam... Acho que é a Dior. Há várias empresas de maquilhagem e medicamentos do mundo ocidental. Como é que se chamava aquelas gajas que batiam à porta a vender make-up, que basicamente são empresas geridas pela família saudita, dos quais, tipo, no final do ano passado e do princípio deste ano, deixam mulheres conduzir com muitas exceções. Tipo, uau! E depois vêm ao Ocidente vender make-up, quando eles próprios nem sequer deixam as mulheres expor a sua cara. Aí é que está, daquelas frentes de ataque, que as feministas se calhar deviam investir mais um pouco em vez de estarem a refilar comigo por eu ter as minhas opiniões ou por abrir a porta a uma mulher, porque ela acha que tem capacidade de abrir a porta, mas eu abro a porta a quem vem atrás, seja homem, seja mulher. É uma questão de cortesia, de educação, não é uma questão de machismo. Claro que uma mulher consegue abrir a porta, mas eu ia à frente, deixei a porta aberta para ela, mas que horror! Achas que eu não consigo abrir uma porta? E eu só não consigo arrancar a porta para lhe dar nos cornos? Pois quem fica mal visto sou eu, não é? Mas às vezes parece que é o que merecia. Tipo, dentro da justiça poética, não era nada que eu havia de o fazer. Simplesmente registra na minha cabeça. Esta cabra nunca mais, até lhe fechei a porta na cara se atrasar porque tem a bunda gorda. Porque há uma feminista que vai para casa ser uma keyboard warrior, encher a cara de gelado e não tem ninguém ao lado dela. Mas vamos continuar a ouvir então. Analytica obviously was funded by conservative interests. You worked there. Is there any political reason why you're coming forward now? I think what's really important for people to understand is that this company misappropriated data of upwards of 50 million people from Facebook. They misused that data. That data was processed by psychologists who were going back and forth between London and Russia, who were also working on projects in Russia for Russians, that this company was using this data. Meanwhile, as it was talking to the second largest oil company of Russia, sending work that I was doing to the CEO of Lukoil, which has known links with the Russian FSB, which is their state security services. I think we need to step back for a second and depoliticize this, because this is about the safety of Americans and the integrity of the American democratic process. If this this data was misappropriated and mishandled by this company, and I think that they need to be investigated for that. Ganância. Ganância. Quantas guerras é que já não se fizeram à conta do petróleo? E basicamente a Rússia é mais o gás mesmo, mas lá está. Esta é que é a colusão. Esta é que é a colusão. Acham que, por exemplo, num exemplo nacional, acham que a Galp, por exemplo, está muito interessada em quem esteja a liderar? Eles estão-se cagando. Eles é que têm a faca e o queijo na mão. Mas acham, é mesmo isso? Acham que a Galp está muito preocupada se é o António Bosta, se é o Passos Coelho que põe ovos de chocolate? Acham que é isso? Ou acham que é dinheiro, ganância? E o Facebook é ganancioso, e as companhias petrolíferas são gananciosas, e na hora da gente apontar o país uns aos outros, eles estão-se cagando. Eles querem o cheque, pá. Acham que a EDP está preocupada com os portugueses? A única preocupação que eles têm é chular-nos ao máximo. Como a Galp, como não interessa. Isto é que é colusão. Esta é que é a colusão. Eu digo-vos qual é a colusão. É as petrolíferas, é as redes sociais. Independentemente dos países, que se lixe, eles querem ao mundo todo na mão. Mais um tostão na minha mão. Cada tostão a tostão eu faço um trilhão. E o que é que eles vendem? A tua informação. E o que é que anda a instabilizar isto tudo? O mundo? E a gente paga mais? Novo Banco, BES, diabo que os carregue, pá. Quem me dera a mim que o BES fosse de outro país qualquer, que deixava de ser problema nosso e vamos ter que pagar novamente. Novamente! Roubou! Ah, pronto, vamos lhe passar um cheque. Roubou outra vez. Pronto, vamos passar um cheque. É o nosso cheque, pá. Estão a perceber? Eu não sei, eu estou a fazer algum sentido, porque isto é tudo uma... Até o Facebook agora está a passar mal, por causa da ganância, porque de repente as coisas chegaram a um ponto que estes mega, hiper, ultra gananciosos da elite disseram assim, a gente pode ganhar dinheiro dos dois lados, podemos continuar a nossa instabilidade geopolítica, continuar a matar pessoas, continuar a oferir lucros recorde, continuar a ditar o preço de tudo o que é uma despesa da nossa vida, porque tornou-se numa despesa e não numa necessidade inerente dentro da evolução do ser humano, e a gente enterra e manda para baixo do comboio quem for, seja quem for, tens dinheiro para pagar a multa, vou-te chular. É mesmo assim. É assim que a gente anda hoje em dia. Que horror. E as pessoas continuam a tomar fações. Ah, eu não, eu gosto disto, eu gosto daquilo. Esquece essa merda, meu. Esqueçam essa merda. Estamos a jogar um jogo de sombras. Estamos a ver um teatro cheio de chulos por trás da cortina, que até se notam eles a abanar o pano, porque estão tão desesperados por mais e mais e mais. Eles querem comprar o mundo inteiro em troca de ilusão. Em troca da ilusão que a gente até voluntariamente posta na internet. É incrível. Mas pronto, Que horas é que é o jogo logo à noite? Deixa-me postar o meu decote no Face. Deixa-me dizer o que é que eu acho. Deixa-me ser um valente herói atrás de um teclado. Deixa-me continuar a enterrar o nosso futuro. E deixa-me continuar a ter filhos multiculturais enquanto o marido deles está na prisão. Vamos! Vamos continuar esta merda. Eu acho incrível, pá. E depois, temos reações dentro deste movimento, dentro desta ideologia. Eu falho em encontrar melhores palavras, mas é o marxismo cultural, pá, que vem da esquerda e evoluiu para o socialismo, que é o que a gente vive, mas se o socialismo for nacionalista, eu sou um nazi e não pode ser. O meu socialismo só serve para pagar quem vem de fora e nunca serve para me servir a mim, que sou honesto. E pago e tenho tudo em dia. Ai de mim, que eu preciso que o Estado trabalhe para mim por algum infortúnio que me aconteça a mim, saúde, acidente de trabalho. As seguradoras estão sempre a tentar encontrar desculpas para não me pagar o que eu tenho direito à segunda promessa para pagar tudo o que, por causa do socialismo. Que horror. Então vamos ver, por exemplo, certas reações que já estão a acontecer devido a este movimento feminista. Eu se calhar preferia chamar-lhes, sei lá, lésbicas frustradas com um monitor tempo demais na sua cara. Desculpem lá o comentário, mas algumas são assim. Vamos ouvir então. No meio desta equação toda de divisão social, de parvoíce social, de não saberem com que linhas se cozem, as consequências que já estão a acontecer. Women created a very interesting effect for working women, because on the one hand, it's a very, very important movement that brought to the surface discussions that should have happened a long, long time ago. And on the other hand, a recent survey commissioned by the Lean In Foundation found that the number of men who are reluctant to help junior women through mentorship has tripled through the Lean In. So there is a sort of a backlash. And so the question is how to... Because without the men mentoring women, and if they occupy most leadership positions now, how will women get the opportunity to advance? I mean, should we say, hey, can we come to the golf course with you? Então, decidam-se. Como é que é? E não é aquela cena do ser homem ou ser mulher. É competência. Mas algum empregado, vamos-lhe chamar de ser humano, entra para um job, alguém acima deles com a competência e a experiência que lhes podia ser ditada. Agora, até, em alguns casos, os homens dizem, epá, é melhor eu nem sequer me interessar nesta estagiária que tem potencial, senão ainda levo aqui com um processo de assédio sexual, não é? Este, é isto que as feministas querem? Eu estou aqui a dizer que sou criticado por lhes abrir as portas e elas, a reclamar os seus próprios direitos, generalisticamente falando, estão a fechar as suas próprias portas. Get it? É irónico. Não tem nada a ver com nada. E não me venham cá dizer tangas, porque os homens... Somos todos seres humanos. Eu já disse isto 500 vezes. Somos todos seres humanos. Não interessa a cor, não interessa ao sexo, não interessa à tua panca. Quando entras no teu local de trabalho, tens uma coisa para fazer. A tua função. E se fores competente dentro da tua função, vais progredir na carreira como devia ser. Não é porque hoje em dia os parasitas que chulam o trabalho dos competentes é que acabam sempre por progredir na carreira, que é mais uma coisa que nós temos que bater o pé. Mas esta distinção das feministas em termos de igualdade, não é igualdade que elas estão a reclamar, é superioridade. E depois, como não têm a competência para quem já lá chegou, queixam-se de eu ter uma gravata no meio das pernas e elas terem uma vagina, que é uma opção profissional extra que eu não nasci com. E depois, como é que é? Queres que eu te ensine a função para assumires o meu posto? Ah, estás muito interessado em mim, se calhar isso é assédio. Epá, se calhar tu é que és parva. Tem nada a ver com nada. Estás interessado ou não estás interessada? Queres saber ou não queres saber? Lá porque eu sou homem, sou logo posto numa perspectiva logo de ataque. quando eu estou próprio no meu local de trabalho interessado em vestir a camisola do meu job e progredir e fazer com que as coisas funcionem cada vez melhor com gente que eu acho que tem competência, porque sou um homem, a minha opinião foi pela pia abaixo. E vamos lá mais uma vez, sair à noite, em que nós homens às vezes tipo, somos apanhados de surpresa. Ah, queres sair? E eu, já, olha, vou, mas nem sequer estou bem vestido. Não, no verão passado recusaram uma entrada numa discoteca porque fui apanhado de surpresa e estava de chinelos. E qualquer mulher entra de sandálias na boa. Entravam e saíam, eu fiquei naquela fogo. A 15 km da minha própria casa fui apanhado de surpresa. Estou de chinelos, não posso entrar. Estraguei a noite a toda a gente. E eu disse-me na boa, pá, entrem vocês, estão-me cagando. Eu, sinceramente, eu nem sequer estava aqui interessado, mas que realmente vejo elas a virem praticamente seminuas, e eu, porque tenho o meu pé à mostra, no verão, não posso entrar. Onde é que está a feminista a defender os meus direitos também? Não, está a um lado nenhum. Bar aberto, entrada livre, ladies night, só há men's night num bar gay, eu aí não vou, não é? Que fixe, não é bom? Este mundo está ótimo. E pronto, vamos lá então passar um bocadinho para esta merda de, que agora está a acontecer, da espionagem russa. Porque aparentemente o mundo da espionagem. O mundo da espionagem está de mãos ligadas com o mundo da diplomacia. Por causa da imunidade. Eu já tinha acabado com essa merda há muito tempo. Imunidade diplomática. Ok, toma lá uma fatia do teu país, mas tu sais daquele muro, tu não tens imunidade. Tráfico de droga, tráfico de armas, guerras, influências. Puta, da imunidade diplomática, essa merda é um veneno que só patrocina os corruptos e as elites que nos andam a governar e a meter estas ideias estúpidas e divisórias na cabeça, porque é assim que eles operam bem. O mundo da espionagem é horrível. É, tu traição muito... E existe um certo setor de espionagem feminino que é treinada para seduzir líderes, para chantageá-los posteriormente, desde sempre, antes de nós termos nascido. E agora há para aqui um escândalo. Mas eu acho piada, ainda bem que Portugal, pá... Nem que tenha vindo do PCE, não se está a meter nesta confusão da merda. Porque isto não vai dar a lado nenhum. Isto é rotineiro. Isto não é nada de novo. É só simplesmente evidenciado por causa desta agenda que existe mediaticamente, que parece que o mundo está muito interessado em convencer a população mundial toda a entrar num conflito mundial que é atómico. América contra a Rússia. Para ficar aquele estadozinho no Médio Oriente como novo império, é esse o objetivo. Pronto, tudo bem. Espionagem sempre foi podre, sempre foi feio e sempre foi assim. E não é nada de novo. Só é altamente evidenciado pelos fatores do Trump tem que ser corrido, o conflito com a Rússia tem que ser feito, o Irão tem que ir abaixo, é tantas coisas por causa dos aliados naturais e toda a gente parece que se está a esquecer da China na equação. Isto é um perigo. O que a gente anda aqui a fazer, pá? Fogo? Será que daqui a 20 anos ainda consigo comer um bitoque em Portugal? Ou vamos viver num mundo em que tudo brilha radioativamente à noite? É isto que a gente quer? Mas pronto. Agora... vamos ouvir um clipe muito interessante, na minha opinião, por causa das palavras, porque isto são as palavras que os mídias usam constantemente. Fontes não oficiais, especulação, vídeos nas redes sociais, que agora estão a pisar as redes sociais em troca do cheque, de quem lhes paga o ordenado, tipo, agora é isto, porque a gente está a tentar esmifrar mais uns bilhões e tal, em troca da pobreza, porque... nada, ninguém melhor que a porcaria da Comissão de Bruxelas e da União Europeia para estar preocupada com a nossa privacidade, quando eles próprios querem que todo o cidadão não dê um passo sem eles saberem que passo é que eles deram, em que direção a fazer o quê. Ou como o Slave Book, ou o Facebook, Este gajo gosta de guardanapos, este gajo gosta de rolhas, este gajo gosta de motas, este gajo gosta de putas, este gajo gosta de toma, toma, toma lá a publicidade, que não me interessa se tu estás a mentir no teu profile, que é a maioria, que ainda por cima é isto. Mas não interessa, isso não interessa, desde que venha ao cheque. Agora vamos ouvir, eu sou capaz de interromper este clipe uma ou duas vezes por causa das palavras usadas, porque isto acontece nos nossos mídias constantemente. As palavras, tomem atenção às palavras. The diplomatic divide between London and Moscow deepened today, with British police saying that a Russian businessman may have been murdered. Nikolai Glushkov. May have been murdered. May. Talvez tenha sido. Ok, pronto. Esta notícia ainda agora começou. May have been murdered. Talvez tenha sido assassinado. É conclusivo? É objetivo? Não. Talvez tenha sido assassinado. Vamos continuar. Was found dead Monday in London, where he had won political asylum in 2010. Investigators say they think he was struck. Investigadores pensam que. Sabem que? Não. Pensam que. Ok. Ok. Alguém talvez tenha sido assassinado e os investigadores pensam que. E é assim que o mundo anda. Strangled. His death followed a nerve agent attack on a former Russian spy in Salisbury, England. Emma Murphy of Independent Television News reports from Moscow. The imagery couldn't have been lost on the president. In the middle of an international crisis about where a lethal chemical agent was produced, he appeared in a white coat in a Russian laboratory. And it seems imagery wasn't lost on the foreign secretary either. Boris Johnson appearing in a military bunker to point the finger of blame directly at the Russian leader. Porque pensam que, porque acham que, porque suspeitam que. E depois, nós temos até em Portugal corruptos e criminosos constantemente a serem ilibados. Nos mídia, em direto, horrível. Portanto, nós temos provas contundentes para acusações. Como o Salgado, como o Sócrates, como o Ferro Rodrigues, como o caso Casapia, como tantas coisas que até já perdi a conta que são objetivas, mas não. Até o Ministério Público passou uma tarde a arder processos. Já se esqueceram. E depois, por meras suposições, o mundo vira-se logo ao contrário. O mundo vira-se logo ao contrário. E até a merda do Facebook fazia parte do sistema de virar o mundo ao contrário. Está a ser vítima porque ninguém é aliado destas elites. Eles estão cá há mais tempo que o Zuckerberg. Que é da 13ª tribo, ironicamente. Mas ninguém, toda a gente é dispensável. Não dá, isto é... O que interessa é o caos, o que interessa é a destruição, o que interessa é o financiamento pessoal destes Rothschilds, destes Rockefellers, destes Tudors, destas 13 famílias, desta gente que não aparece na Forbes, desta gente. A Forbes é quase como uma lista de alvos a abater. Oh, isto é incrível, vamos continuar a ouvir. Our quarrel is with Putin's Kremlin and with his decision. And we think it overwhelmingly likely that it was his decision to direct the use of a nerve agent on the streets of the UK, on the streets of Europe, for the first time since the Second World War. The response from the Kremlin was immediate. Though what action will be taken against British interests hasn't yet been announced, the Foreign Secretary's accusations were described as shocking and unforgivable. The Russian Foreign Minister was in no mood for discussion. I don't want to comment on what's happening anymore, Sergei Lavrov said, and let it stay on the consciousness of those who started this shameless, unjustified Russophobic game. É, né? Pois é. Não interessa quem? Não interessa. Nós. É como sempre foi dito, nós somos peões neste xadrez. Mas eu sempre que ouvi esse termo do nós somos os peões neste tabuleiro de xadrez, eu digo não, porque até um peão pode ganhar o jogo. Nós somos é o tabuleiro. Nós temos que tirar este tabuleiro debaixo dos pés. Eu não sei até que ponto é que nós é que somos os peões. Nós vivemos na ilusão de que somos os peões, porque a gente paga a conta deste jogo, qualquer jogo. Isto é altamente. Ah, não sei. Olha, boa Páscoa. Deixem-me só fazer aqui uma pausa num instantinho. Eu, no meio desta confusão toda, lá está. Eu nem sequer consigo. Epá, é tão difícil gravar a porcaria um podcast em paz, meu. Eu não acredito, nem com 3 dias. Xiça, mas pronto, os russos, ingleses, merda do costume, whatever, já perdi o fio à meada, pá. Oh, com caraças, o que é que eu tenho mais aqui de clipes para vocês? Acho que aqui já passei tudo. Agora tinha era para aqui uns clipes da semana passada que não consegui acabar. Nunca consigo acabar esta treta, pá. Eu às vezes dá-me a sensação. Porra, lá está, é esta tecnologia, não deixa um gajo em paz. Uma pessoa não pode ter um tempo. Xiça, é difícil arranjar 2, 3 horas sem alguém incomodar uma coisa qualquer. Ai, Jesus. Eu pronto, eu vou adicionar um bocado de clipes que tinha para mandar fora. Tinha para mandar fora porque não consegui gravar o da semana passada. Eu não, eu já nem sei se. Eu já nem sei se passei o clipe do Peter Hitchens, que eu perdi completamente o fio à meada, pá. Eu sei que passei este, sei que passei o dos Farmas. Vamos ouvir o Peter Hitchens. Para quem não sabe quem é o Peter Hitchens, é o irmão do Christopher Hitchens, do qual eu, por acaso, li os livros todos, gosto muito. É um ateu, é tipo um Dawkins, mas, digamos, mais objetivo, na minha opinião, e não tão controverso. A falar sobre a situação do Brexit, porque isto é mais uma daquelas coisas que vão contra a agenda. Vão contra a agenda. Isto do Brexit não pode ser. O Puigdemont tem que ser preso. O Julian Assange tem que ser preso. O Edward Snowden tem que ser preso. O pessoal que está em Abu Ghraib ou em Guantánamo, na boa, calem-se. Torturar é fixe. Dizer a verdade é mau. Viva a democracia, viva toda esta merda toda. Vamos lá ouvir o Peter Hitchens. You talked about how you think Britain scuttled away from empire. We didn't scuttle away from empire. We were driven away from empire by the United States, which ordered us pretty much on pain of bankruptcy to demolish our empire at Bretton Woods, and subsequently continued the pressure through the Marshall Plan to do so. So Which Britain paid off a couple of years ago. We then we Do you want the empire again? Well, it's ludicrous to talk about having the empire again. It's gone, and it's irrecoverable. So no, but I think that we, in looking back on our history, we should recognize that it wasn't entirely a bad thing. It had its faults, but it's not a, Millions dead. That's a historical discussion. Look, in this But world, I'm just trying to get your opinion of in this world, you either have an empire or you're part of somebody else's. And if you had to choose to be in any of the empires of the past 2,000 years, I think the British Empire would come pretty high on the list of ones you'd rather be part of. You're Well, we are currently unlikely. part of the European Union, which is an empire. It's just a modern, politically correct German Empire. pseudo. Well, it is really a German Empire, but we can't say that, can we? Não se pode dizer realmente isso. E ele tem toda a razão, porque realmente, como o Marco patrocinou este euro e basicamente o dinheiro é que nos impera a mando da representante da Merkel com aquela francesa slash israelita da Christine Lagarde e com o FMI e com estes fundos todos, que basicamente é isto, é exatamente isto, é que são as nossas garras, as nossas ferramentas de escravatura, o que nos faz levantar o cu da cama para ir trabalhar amanhã, e por mais que a gente trabalhe, nunca consegue ganhar que chegue para pagar a dívida desta gente, continua a querer matar, dominar, imperializar tudo e mais alguma coisa neste planeta que seja recurso, e a gente continua aqui a perpetuar esta merda e a meter as nossas vidas pessoais nas redes sociais, que nem asnos, que nem asnos. E eu também sou vítima disso. Oh, alguém me aponta um ser humano que não seja hipócrita, por favor. É mesmo isto, a gente passa aqui a vida a dar tiros nos nossos próprios pés em nome da agenda elitista, porque parece que temos um segredo mórbido dentro de nós, queremos ser igual a eles, e fuck that, eu não... Jesus, não é preciso tanto, um pouco de humildade, um pouco... A sério. Porra, o que é que aconteceu àquela bacana da associação das pessoas especiais, que eu já me esqueci do nome... Que roubou e nada aconteceu e já passou no... É só um bocadinho. Tinha que ser. E pronto, e o que é que acontece aos salgados? O que é que acontece a esta gente toda que rouba e a gente paga e a culpa é sempre nossa, porque os fatores de divisão sociais estão sempre em cima da mesa, como... E agora é tão engraçado, para patrocinar a agenda, que até estão a pôr o Facebook debaixo do carril do comboio para ser atropelado, é tão engraçado, mas... Isso vai ter que passar muito rapidamente, isso vai ter que acontecer, isso é, faz parte do programa, faz parte do sistema, é quase como uma atenuação, como os advogados dentro dos canais noticiosos dissessem, pá, temos que passar isto, mas não vamos explicar muito bem, e tentem arranjar alguma ponte de ligação em relação ao Trump, porque faz parte da agenda, e vamos continuar... a sofrer violações de mulheres na Europa com os migrantes, vamos continuar a ser aliados de um estado de guerra absolutamente injustificado, vamos continuar a achar que a Síria sobra uma guerra civil e não uma interferência de serviços secretos, como os ingleses agora estão tão chateados por terem morto alegadamente um espião na Inglaterra, e o mundo tem que se virar de pernas para o ar para continuar a patrocinar esta agenda dos verdadeiros terroristas que são os nossos líderes políticos. Vamos continuar nessa, na boa. E pronto, e para já vamos ficar por aqui, talvez eu continue com algum adendo mais tarde, eu vou tentar juntar algumas partes, mas realmente o meu tempo é super limitado e eu não consigo fazer as coisas como eu gostava de fazer, ou concentrar-me nelas como eu gostava de o fazer. E depois mais alguns clipes virão, talvez, ou junto isto tudo numa grande parafernália de confusão intelectual, e a gente depois fala. De qualquer maneira, uma boa Páscoa para todos. Divirtam-se e obrigado por quem teve a paciência para me ouvir. Tudo bom para todos. Até à próxima. We interrupt this program to bring you a special bulletin from ABC Radio. Here is a special bulletin from Dallas, Texas. Three shots were fired at President Kennedy's motorcade today in downtown Dallas, Texas. This is ABC Radio. To repeat, in Dallas, Texas, three shots were fired at President Kennedy's motorcade today. The president now making a two-day speaking tour of Texas. We're going to stand by for more details on the incident in Dallas. Stay tuned to your ABC station for further details. Now we return you to your regular program. Ora, isto é dia 1. Desculpem lá o bypass, desculpem lá as passagens, mas pronto, isto é a situação em que eu vivo e peço muita desculpa realmente. Vou só culminar o podcast e antes deixem-me dar o disclaimer. Realmente isto está um bocado muito saltitante. muito saltitante, mas é pá, é o que eu consigo pôr no ar e quero reciclar pelo menos o pouco que eu tenho feito por causa das interrupções que eu sofro, whatever. Não me quero estar a repetir a mim próprio. Mas agora vamos só saltar mesmo para rematar os tais clipes do Manda Fora, Manda Fora. Algumas coisas sobre o aquecimento global. Eu sou um fã também de stand-up. Stand-up, nomeadamente, pronto, epá, estrangeiro, não sei, acho que a gente em Portugal ainda não atingiu o nível, é como muitas coisas que, pronto, não, sei lá, existia o Prince, que eu nunca apreciei muito, e existiu o Pedro Abrunhosa, que não sabe cantar e tentou imitar o projeto, porque Portugal tem assim uma lacuna cultural tão grande que qualquer coisa que imite sem valor algo que vem do estrangeiro parece que tem valor inerente. E de qualquer maneira, sem divagações, hoje é dia 1 de Abril, eu já tuitei as minhas petas no dia 1 de Abril, não estou muito com muita vontade de pôr tretas agora neste último segmento, porque já chega, enfim, o mito da Páscoa, digo eu, não sei, pronto, não quero também faltar ao respeito às pessoas que acreditam, e é algo que serve como uma unificação familiar e faz parte da nossa tradição, e etc, etc, etc. Mas pronto, realmente tenho aqui uns clipes sobre o aquecimento global. Ah, agora vamos falar do aquecimento global. E quer ver se remate isto no fim. Porque isto são clipes que têm ficado para trás. Pá. E eu queria deixá-los, tipo, pronto, rematar isto, que é para juntar clipes, para fazer mais um podcast na próxima semana. Fora alguns convidados que eu já tenho na calha, uns novos, outros repetentes, que espero que tenha eu o tempo, é mais da minha parte o tempo para gravar as coisas como deve ser com eles e partilhar com vocês, porque acho que são pessoas que têm valor e uma opinião a dar muito mais forte do que a minha, tal como toda a gente já participou anteriormente, gosto de toda a gente, impecável, está aqui uma das vantagens das redes sociais, que pelo menos temos aqui uma plataforma em que podemos dizer o que nos apetece e à conta desta, digamos, data mining de todos nós, sempre dá para conhecer gente boa e de jeito e porreiro, porque nem tudo é negativo. Há que pegar nestes instrumentos, é como uma faca, serve para matar, serve para cortar a carne. Seja lá como for, agora vou pronto, às vezes como é hábito meu, tenho aqui uns clipes, achei muita piada do falecido George Carlin, que é daquelas pessoas que fazem um género de stand-up que é cómico quase como um alívio de stress, porque isto escrito num papel é uma crítica ávida às políticas e a tudo o que aconteceu, e este homem trabalhou até à morte. Ele morreu no quarto de um hotel após ter feito um stand-up a preparar-se para o próximo. Se isto não é amor à camisola, se isto não é pessoas de valor, e é um crítico, é um cínico, é uma pessoa que merece, pelo menos da minha parte, muito respeito pelas opiniões que tinha, pela perspectiva que tinha, e conseguiu construir uma carreira à volta da sua própria opinião, por não ser famosa, mas por manipulá-la ou fundi-la de uma maneira em que parece que é cómico, mas não deixava de parecer a verdade. Como o falecido muito, muito prematuramente, o Bill Hicks, que o stand-up dele também era algo tão sarcástico, tão crítico, tão tipo a gozar com as próprias pessoas que se estavam a rir daquilo como se fosse o contexto de piada, ainda na comédia e no humor é o último refúgio da verdadeira liberdade de expressão devido a estes asnos do free speech. Este é o último segmento e também quero puxar aqui a atenção que vocês ouviram no final do último segmento o bullshit, que é as notificações que eu recebo sempre no telemóvel, porque eu uso o meu telemóvel para gravar, porque eu não consigo deixar de andar de um lado para o outro enquanto estou para aqui a falar, porque é daquelas coisas que eu tenho paixão em fazê-lo, mas eu, mesmo com a net desligada, é pumba, pumba, café, bora, vamos, isto, e eu que estou a tentar gravar uma treta. E é bué difícil, peço muita desculpa. O meu toque de mensagens é bullshit, é mesmo assim. Eu nunca tive o toque de mensagens mais simpático do planeta, porque ao mesmo tempo estou contactável, mas hipocritamente estou sempre à espera que não me chateiem. Não me chateiem. E então isso interferiu bastante, cortou um bocado o som, não consigo cortar isso, ficou, já está, está feito, não consigo. Foi como foi, e então vamos então passar... Ai, que redundância de palavras. Vamos então passar aqui uns clipes, que eu parto-me a rir, porque dentro desta comédia um bocado mórbida tem aqui algumas verdades ditas. E depois tenho aqui um clipe do Michael Shermer, que é o maior cético do planeta, o homem que tem o Cetics Magazine e está sempre, digamos, a patrocinar a agenda, por isso é que ele está tão bem colocado na situação onde está e a palavra dele pesa, mas tem um peso excessivo. E depois vamos ouvir uma notícia exatamente a contradizer o que ele estava a dizer, mas independentemente disso. Então vamos arrancar aqui um bocadinho com o George Carlin. E só para avisar, tenho o pontapé final para rematar aqui no Facebook, porque, este podcast é um ataque à porcaria do Facebook. Mesmo, não é um ataque à porcaria do Facebook. Facebook merece mais que ser atacado. É mais um ataque a quem acha ou tem fé ou depositou fé este tempo todo a achar que por alguma razão estava protegido, estava a passar no oculto, estava a passar por trás da cortina, quando basicamente não há cortina. É uma cortina feita dentro da tua cabeça. Então vamos lá, para rematar, para acabar, vocês já devem estar a apanhar uma seca brutal. Tenho dois clipes do George Carlin sobre as mudanças climatéricas. O falecido, quase que é um profeta. Vamos começar então com o primeiro. Here's another place we could put some low-cost housing. Cemeteries. There's another idea whose time has passed. Saving all the dead people in one part of town? What the hell kind of a superstitious, religious, medieval bullshit idea is that? Plow these motherfuckers up. Plow them into the streams and rivers of America. We need that phosphorus for farming. If we're going to recycle, let's get serious. E pronto, isto foi um comentário mais à volta da reciclagem, da ecologia, porque não aproveitar o terreno onde os nossos mortos, porque, epá, não sei. Eu quando morrer, mandem-me num Tesla para Marte, façam o que quiserem, já fui. Se tiver algum órgão de jeito, reciclem, olha, aqui está a minha ecologia. Isto, quando a gente morre, o problema é sempre dos vivos. Quem fica aqui a chorar os mortos são sempre os vivos. Quem morreu, já morreu, na minha cabeça, peço desculpa se vai de contra algumas tendências religiosas, mas quer dizer, ótimo, para mim a morte é das coisas mais simples do mundo. Onde é que eu estava antes de nascer, exatamente para onde eu vou quando morrer? Simples, ainda bem. Porque eu com as minhas insónias, sempre com este stress, sem tempo para nada, o dia que eu morrer, é pá, finalmente vou descansar. Não é à toa que ponho uma porcaria de uma almofada no caixão, que é para ver se um gajo dorme em paz. Mas se isso faz parte da tradição, tudo bem. Este clipe foi muito curto, até me apanhou de qualquer maneira, não era bem este o primeiro, este era para ser o segundo, mas então agora passo o segundo no primeiro e aqui vai eu. I got just the place for low-cost housing. I have solved this problem. I know where we can build housing for the homeless. Golf courses. Perfect. Golf courses. Just what we need. Plenty of good land in nice neighborhoods. Land that is currently being wasted on a meaningless, mindless activity engaged in primarily by white, well-to-do male businessmen who use the game to get together to make deals to carve this country up a little finer among themselves. I am getting tired. Really tired. E antes de continuarmos a ouvir este clipe, atenção. Porque é assim, como comentário pessoal, epá, eu por acaso... Até acho que o Golf tem alguma perícia, tem algum know-how, é tipo um snooker ao ar livre, mas obviamente que realmente ocupa muito espaço e muita água. E muita gente aqui, porque eu vivo em Cascais, na Quinta da Marinha, estou sempre a ouvir aquelas campanhas do toma dos rápido, que é para eles poderem regar o relvado. E realmente um campo de Golf absorve muita água potável. E ele até disse que é um desporto de homens brancos e eu não sei que raio afinal é que o Tiger Woods é quando é um campeão do caraças. Há aqui umas críticas, obviamente, mas a tese em particular está mais ou menos correta. Lá porque ele também era um homem branco que se odiava a ele próprio, que se calhar caiu um bocado na propaganda, porque ninguém é perfeito. Acho piada a tese, mas só para dar como referência, porque realmente ocupa bué terreno, muita água, muitos recursos, para realmente meia dúzia, nem vamos pôr cores nas pessoas que jogam. Gente mimada anda a curtir à brava. Comprem uma Wii 2 com o stick, qualquer coisa, divirtam-se. I am getting tired of these golfing cocksuckers in their green pants. And their yellow pants, and their orange pants, and their precious little hats, and their cute little golf carts. It is time to reclaim the golf courses from the wealthy and turn them over to the homeless. Golf is an arrogant, elitist game, and it takes up entirely too much fucking room in this country. Too much fucking room in this country. It is an arrogant game on its very design alone. Just the design of the game speaks of arrogance. Think of how big a golf course is. The ball is that fucking big. What do these pin-headed pricks need with all that land? There are over 17,000 golf courses in America. They average over 150 acres apiece. That's over 3 million acres. That's 4,820 square miles. You could build two Rhode Islands and a Delaware for the homeless on the land currently devoted to this meaningless, mindless, arrogant, elitist, racist. Here's another thing. The only blacks you'll find in country clubs are carrying trays and a boring game. For boring people. Did you ever watch golf on television? It's like watching flies fuck. E pronto, e aqui ficámos com um bocado de humor, espero eu, não sei. E depois, lá está, mesmo eu tendo as minhas reservas, não nos vamos esquecer do que isto é. Isto é um espetáculo de humor que, de certa maneira, desafia um bocado a convencionalidade do que as pessoas assumem, do que é realmente algo que possa ter algum tipo de valor disfarçado, numa forma em que se pode dizer o que se quer, e não deixa de ser algo que nos põe um bocado a matutar em relação a vários fatores que continuam errados na nossa vida toda pessoal. Mas isto é um bocado inspirado naquele problema do que afinal é a ecologia e o ambiente e a poupança, e vive a tua vida cada vez mais suprimida, quase como devias ter um apartamento com uma cabine telefónica, enquanto as elites continuam a usufruir de grandes espaços verdes e a gastar recursos inocuamente e estupidamente, enquanto reclamam para cederes mais um pouco do pouco que já tens, para eles terem um pouco mais do que eles continuam a querer ter, que é mais, sempre. É uma boa crítica. E então agora vamos passar, já que isto tem um bocado a ver com planeamento urbanístico, reciclagem, a ecologia, esta preocupação ambiental, que continuam os nossos políticos a compactuar com as grandes corporações, continuam a meter plástico nas nossas prateleiras. Eu sei que o plástico é nocivo ao ambiente, mas por correia continuam a embalar coisas que até sabiam bem melhor em vidro, em plástico, e eu sou obrigado a reciclar para alguém receber os fundos para ser bem mais barato produzirem novamente o mesmo produto com um custo de embalamento mais baixo à conta dos subsídios que nós pagamos, e a culpa é sempre tua. Se tu não reciclas, a culpa é tua. Então vamos falar então do Michael Shermer, que basicamente continua a usar a palavra do aquecimento global, porque eu sei que o aquecimento global já é um bocado passé, porque agora é mudanças climatéricas, já deu para perceber, depois da verdade inconveniente do Al Gore, o milionário das taxas de carbono, que como as previsões dele caíram tão em saco roto, como por exemplo em 2012 já não havia de haver neve na Inglaterra, a não ser dentro de um snow globe. Vamos então ouvir o que é que o Michael Shermer acha, e eu acho ótimo ele usar a própria palavra do aquecimento global no seu próprio clipe, que é espetacular. Vamos ouvir o cético que trabalha para a agenda, que tem todo o espaço mediático para Ou seja, propagar a sua propaganda para nos fazer a nós sentirmos-nos culpados. Eu nem sequer vou entrar pela opinião dele do 11 de setembro, só um bocadinho. Vamos lá então ouvir a opinião dele e tomem atenção às palavras. The way to really look at it is we built a civilization with 7 million people around this bay, this estuary, and a lot of what we built is built on mud. And even if we hadn't built it in the first place here, it would have been gradually sinking as the mud just compacts. And so most of the bay shoreline is sinking by about 2 millimeters a year, according to the research that was published. That's about the thickness of a nickel. So it doesn't sound like much, but certain places that were built on fill, those areas are sinking much faster, you know, up to 10 millimeters a year, according to Roland's research, which is something on the order of half an inch a year, or, you know, about 6 inches every 12 to 13 years. And when you overlay that with the fact that San Francisco Bay has already risen by about 8 inches since the gold rush, and oceans are rising at a faster rate now as the climate continues to warm. Como o clima continua a aquecer. Foi o que ele acabou exatamente de dizer. E acreditem que eu vivendo em Cascais e às vezes expõem durante este pontão todo as praias da costa de Cascais durante já há mais de um século, o nível da água até era bem mais elevado do que eu vejo hoje em dia. O mar continua a avançar sobre a costa com o seu poder erosivo, mas eu continuo a falhar em ver o nível do mar a subir, enquanto todos os milionários que estão patrocinam isto continuam a comprar as suas casas à beira-mar, o que acho bastante irónico. Vamos continuar a ouvir. You know, we're looking at potentially places like the runways at San Francisco International Airport, the homes at Foster City, the shoreline around Hayward and Union City, Alviso in the South Bay. Really being at greater risk for flooding with every passing year. And, you know, by 2100, we're talking about half the runways being underwater at SFO. Ok, acabámos de ouvir daqui um puppet pago a peso de ouro pela agenda. Por isso é que ele tem o posto que tem, a influência que tem, e é ouvido sem discussão, sem contradição. E a influência dele, acreditem que acaba por ir de encontro a tudo o que nós somos influenciados a pensar. Agora vamos ouvir um simples relatório, porque ele disse aquecimento global. Vamos só ouvir um pequeno excerto noticioso que aconteceu também, mais uma vez, nos Estados Unidos, que contradiz exatamente tudo o que ele diz, porque os mídias estão tão alheios à própria narrativa que eles condicionam e estão tão a apostar na falta de, digamos, da memória curta das pessoas que ouvem. Não acredito que sejam as pessoas que ainda tenham tido a paciência para me estar a ouvir até agora, mas basicamente numa maioria que depois ditam as políticas que nós temos que viver todos e pagar o preço de. Vamos então ouvir uma reportagem muito simples que se encontra aí a pontapé a contradizer exatamente o que ele acabou de dizer sobre o aquecimento global, a subida do mar e, afinal, o tempo. Está mais quente ou está mais frio? Battling a nor'easter is never easy. Battling two in less than a week is taking its toll. March is no good. Throughout the Northeast, the cleanup from the first storm is being buried by a heavy, wet snow, in some places piling up over a foot. A teacher was struck by lightning in New Jersey during a rare weather phenomenon known as thunder snow. Don't take this for granted. Take it seriously. Take precautions. More than 2,000 flights canceled today. This is exhausting, actually. Tens of thousands of people remain without power in the region. We've been out of power since Friday, and we've been so cold. For Lori and Terry Lechtaler, who live north of New York City, no electricity also means no water. This should last us maybe a couple of days if we're conservative. Power crews, even in the driving wind and snow, installed new poles and new lines. One street we go down, you got poles down, and then you go down the next street and you got more poles down. The local power company is calling in reinforcements, while some are calling for the head of that company to be fired. Along the coast, massive waves flooded roads and homes. In Massachusetts, communities still underwater from last week's storm could be facing even more water. E aqui está, queixa-se do aquecimento global. Esta gente queixa-se, está frio. Afinal, qual é a lógica? Ah, são mudanças climatéricas. Mudanças climatéricas sempre aconteceram. O Egito era verde, a Groenlândia tem uma floresta debaixo daquele gelo todo. O que é que foi? Foi o plástico? Não separei bem o lixo? Foi isso que aconteceu no Egito há montes de tempo? É isso que fez da Groenlândia ser? Ou se calhar o planeta está-se cagando para as nossas opiniões? Se calhar o planeta está-se marimbando, mas alguém está a tentar investir no, mais numa extração de impostos e subsídios para os amigos para combater estas mudanças climatéricas, porque o mercado acionista já investiu em que para o ano que vem vai ser produzido X milho, X comida, X isto, X aquilo, porque nós andamos a jogar o jogo desta gente que tem os seus campos de golfe para estar a curtir. Não é mais ou menos isto, mas afinal o planeta está-se cagando para a nossa opinião. Está-se cagando para o Algor, está-se cagando se está mais frio, se está mais quente, está-se marimbando. O nosso planeta há de fazer o que há de fazer. Qualquer ângulo dentro da órbita de qualquer planeta que viva dentro do nosso sistema solar vai ser influenciado através de alguma variação que exista dentro da órbita e nós temos mais é que nos adaptar. Agora, daí a estarem a dizer que a culpa é minha, enquanto nós não andamos a jogar golfe, não é um bocado irónico, isto não é um bocado estúpido, não é um bocado... É assim que eu vejo um bocado a coisa. Estão sempre a fazer quem paga a conta sentir-se culpado para pagar uma conta cada vez mais elevada com que os líderes que afinal pegam nesse dinheiro e não nos apresentam soluções. Eu só vejo é o terreno a ser abatido, as árvores a irem abaixo, corta a mata à tua volta, mas eu pensava que a natureza afinal era boa, mas e então, como é que é? E os incendiários vão presos ou não? Mas onde é que está a ecologia em termos legislativos para pôr estes incendiários de cana? Não, a culpa é tua porque não separaste o plástico do cartão. Estão a brincar comigo? Devem estar a brincar comigo, só podem estar a brincar comigo. Só podem estar a brincar comigo. E agora só para rematar, porque desta vez é mesmo para rematar, mais um clipe, o último clipe, a última vez que eu vos dou uma seca, mas vou rematar exatamente porque este vai ser o tópico deste podcast, é um ataque autêntico ao Facebook definitivo, finalmente. Agora vamos ouvir um clipe de alguém que representa o Facebook, não o Mark Zuckerberg, e Zucker é quem acredita no Zucker. Mais um clipe de tentaram pôr estatisticamente, porque eles estão sempre a tentar explorar e esmifrar ao máximo o que as pessoas pensam, só para vender mais um spot publicitário, e vocês achavam que acham que, por exemplo, o Facebook cometeu o erro de tentar compilar em alguns tipos de números, se calhar se a pedofilia havia de ser viável na sua rede social, o quê? Eu disse bem. Espera, o Facebook está, depois, admitidamente, quando foram catados, disseram, afinal, isto não era bem o que a gente queria fazer, mas eu estou a dizer, o Facebook e a pedofilia, será que queriam conviver de braços juntos para agradar a mais... Continuo a achar que a pedofilia vem mais das elites do que do cidadão comum, porque, desgraçado meu vizinho, se eu soubesse que ele era um pedófilo, eu dava-lhe uma cadeira nos cornos repetidamente cada vez que eu passasse por ele. Até a lei agir a favor da minha opinião, porque até a própria lei, se calhar quando chegamos aos juízes, eles conhecem-se bem e andavam a praticar o mesmo crime naquela casa em Elvas. Alguém se lembra? Referência? Não? Vocês acham que o Facebook, por alguma razão, já tentou extrair alguns números através de que... Talvez haja aqui um mercado que a gente consiga esmifrar mais qualquer coisa, ou eu estou insano? Então, cá está o clipe final. Onde é que está o meu clipe final? Em relação a um porta-voz do Facebook a pedir desculpa por ter lançado esse poll, digamos assim, a ver se a coisa colava, porque vivemos num mundo em que os mumbles existem, não é? Então, para acabar, fuck... The Facebook. Facebook is apologizing after the social media giant, in a disturbing survey, asked some users whether pedophiles seeking sexual pictures of children should be allowed on its site. The survey questions were first noticed by a reporter for The Guardian. In one question, users were asked, "There are a wide range of topics and behaviors that appear on Facebook. And thinking about an ideal world where you could set Facebook's policies, how would you handle the following? A private message in which an adult male asks a 14-year-old girl for sexual pictures." The available responses ranged from, "This content should be allowed on Facebook, and I would not mind seeing it," to, "This content should not be allowed on Facebook, and no one should be able to see it." A second question asks whether Facebook or users should be the ones to decide the rules for such a situation. As pointed out by The Guardian, noticeably absent from either question, an available response involving alerting law enforcement. Vice President of Product at Facebook, Guy Rosin, has responded, calling it a mistake, saying, "We ran surveys to understand how the community thinks about how we set policies. But this kind of activity is and will always be completely unacceptable on Facebook. We regularly work with authorities if identified. It shouldn't have been part of this survey." In a statement, Facebook says it has stopped the survey. Mas lá que a começaram, começaram. Quantos podcasts atrás é que eu já vos aconselhei? Não ponham as fotos das vossas crianças no Facebook. Caga para os likes. O que é que vocês andam a fazer? Ah, pusemos esta sondagem sem querer. Sem querer, porque foram catados. Porque agora têm as brasas debaixo dos pés. Agora estão sob o escrutínio dos mídia. E os mídia, que não podiam ser mais enganadores em qualquer aspecto. Isto não é piada de 1 de Abril. Não é piada de 1 de Abril, é mesmo assim. O mercado é o que interessa, Isto é o Facebook. Cuidado com o que vocês postam nas redes sociais. E acham que o que eu estou a dizer que é altamente inflamatório está sob o meu controle. Eu apago isto já amanhã. Estou-vos farto de dizer. Isto é o que eu ando aqui a tentar avisar há montes de tempo. Cuidado com o que vocês põem nas redes sociais. Em troca de alguns likes e simpatia, vocês um dia vão olhar para trás e dizer: merda, porque é que eu pus isto? Porque é que eu postei isto? Porque é que eu deixei este cadastro digital? Eu próprio sou vítima disso. Eu fico a pensar para mim próprio, mas estão a ver? Ah, agora enganei-me, mas alguém põe assim uma sondagem no Facebook tão leviana, tão porca, tão má, tão inflamatória, tão... Eu nem sequer tenho palavras para isto, mas basicamente andavam a ver se era socialmente aceitável andarem a postar fotos de crianças e trocá-las com adultos perversos, que basicamente é o que toda a gente anda por trás deste teclado, é tentar se identificar num universo digital que é muito fácil de ser catado. É isto, é o meu pontapé final neste podcast, mesmo a mandar abaixo definitivamente a merda destas redes sociais. O que é que as pessoas andam a pensar? Querem pior do que isto? Vocês querem pior do que isto? Solicitar fotografias a menores delas nuas em adultos que deviam ter idade para ser pais de alguém? É isto? E depois o Facebook ainda vê ali qualquer tipo de mercado que ainda fazem uma sondagem e depois quando são catados, epá, foi um erro, uma porra, estas coisas não acontecem sem querer. Alguém achou que, tipo, pá, isto é capaz de dar assim um rendimento extra, bora lá ver a opinião pública, porque mais tarde ou mais cedo parece que a pedofilia vai ter que ser aceita socialmente, porque já que temos que aceitar pessoas que nem sequer se conseguem identificar sexualmente, como seja lá o que for, temos que perdoar estes violadores de crianças, estes criminosos, nas redes sociais, na internet, em nome da liberdade, como se fosse uma patologia normal. Cuidado com isto, não ponham fotos dos vossos filhos nas redes sociais. Esperam que eles atinjam algum tipo de maturidade e eles que postem-se eles próprios e vê lá se não estão despidos demais. Cuidado! Pode-vos tirar um emprego, pode-vos vetar o futuro. Isto é um perigo, people. Isto é um perigo. Quando até os mídia, que não fazem mais nada que se não mentir 24 sobre 7 em cima de nós, mas estão tão preocupados em ganhar um chequinho, começam a dar estas revelações, porque se eu as dou sozinho, sou insano. Mas agora que passa nos organismos de comunicação social, agora as coisas parece que estão a mudar No que eu tenho vindo para aqui a dizer há que tempos. Cuidado com o que vocês andam a fazer. É o meu conselho, não é uma mentira de 1 de abril. Isto é autêntico, vocês ouviram, foi produzido, custou mais do que a despesa que eu possa ter mensalmente com as minhas contas fazer esta reportagem. Isto é autêntico. Ainda bem que o Zuckerberg anda com o rabinho meio apertado e é bom que as pessoas acordem para a realidade do que estas redes sociais que vos pedem, vendem a vossa informação em troca de custo zero e toda a gente acha que isto é uma grande vantagem ou pôr a minha vida leviana na internet à procura de likes por causa da minha vida social em termos pessoais não ter algum tipo de sucesso, mas a minha vida virtual ser um sucesso enquanto eu me continuar a despir e a expor pessoas inocentes, nomeadamente crianças, para ganharem algum tipo de atenção, estamos a brincar com o fogo. Nós estamos a brincar com o fogo e o fogo vai-te queimar as mãos. E não só as tuas, como o fogo ainda vai queimar os teus próprios, que são inocentes demais para perceber as consequências das tuas ações. Cuidado com isto. E fica assim, foi o meu clipe final, o Ultimate Assassination ao Facebook, que também serviu como anúncio, por causa do erro da outra. Adorei, custou a fazer, está feito. Peço desculpa às interrupções constantes, realmente não consigo ter o ambiente pacífico e isolado para fazer isto tudo de seguida, mas ao mesmo tempo também deu um certo tempo para meter as coisas de uma maneira que acaba por ter algum tipo de adição. E agradeço a todos os que tiveram a paciência para me ouvir. E, mais uma vez, uma boa Páscoa para todos, um feliz Dia das Mentiras e não se esqueçam de postar as fotos dos vossos mais queridos numa rede social em que as próprias pessoas que o fazem não têm noção das consequências do que estão a fazer num futuro próximo em termos de consequências pessoais que possam vir a trazer. É o meu conselho para vocês todos. Fica assim, até ao próximo podcast. Espero que o próximo já venha com um convidado. E até ao próximo podcast. E pronto, venha o ódio para cima. Quer lá saber, está aqui a minha tese. Estão aqui os meus exemplos. É o que eu acho. Viva a liberdade de expressão. Não gostaram do que ouviram? Perdoem. É a vossa liberdade, é a minha também. Ficamos assim e até à próxima.